internet! Estamos aqui começando o Jurassic Cast! Pois é, mais um podcast, dentre tantos, e por que não, né, fazer mais um? Afinal de contas, internet é que nem coração de mãe, tem sempre alguém para ocupar. Hoje estamos aqui com o Miotti e Brunão, e esse que vos fala é Manuel Calaveira. Capitão Caverna! Querida, cheguei! Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. Internet, Jurassic Cast no ar, meus caros internet, como estamos com mais um Elo Perdido! Acabou o ar! Esse aqui é o Zona Calaveira! Olha só que coisa beleza, está comigo aqui o Miotti. E aí, galera, sem programas e não vou repetir a piadinha da outra vez, não. É melhor. Vai entrar pros anais dos programas anais... que never serão publicados, never! Never! Os anais literais. Isso, vai. Exatamente. Tá comigo aqui também, Brunão. E aí, galera, 100 programas de Jurassic Cast, lembrando que não são 100 programas no site, são 100 episódios de Jurassic Cast, ou seja, 100 episódios falando de filmes do nosso coração, sejam eles bons, sejam eles ruins, não é Mad Max, mas enfim. Não pode falar mal de Mad Max? Ah, não pode falar mal de Mad Max na internet. Tem uma corrente na internet que coloca Mad Max como, por exemplo, bíblico. Isso. É. Então, o que, que a gente preparou pra vocês aqui? Você sabe o que acha dessas pessoas, né? Doces do Nordeste. Enfim, nós preparamos aqui... Odeio rapadura. Eu não gosto mesmo, pô. O que eu vou fazer? Eu sou obrigado a gostar de rapadura? Prefiro pé de moleque. Pé de moleque é do Nordeste? É de Minas, né? Não passei. Vamos lá. Mas eu prefiro pé de moleque. Bom, preparamos um especial com os melhores momentos. Ah, tá imitando o Jovem Nerd faz programa. É isso mesmo, estamos imitando, tá? Se você quiser achar isso, nós estamos imitando mesmo. É, inclusive eu estou imitando o Jovem Nerd quando, quando eu vou cagar. Isso. Quando eu vou transar, não transar porque o Jovem Nerd a gente sabe que não transa. Eu também estou copiando ele quando eu sento no computador e vou jogar videogame. Isso. Eu também estou copiando. Quando eu como, quando eu engordo. Isso. Outro dia eu falo assim, cada vez está engordando igual o Jovem Nerd. Estou. Isso. Estou. Então nós resolvemos imitar o Jovem Nerd. Que inclusive, gente... o projeto Calaveira para 2015 é igual a Zagal. Não consegui ver o peru. Azaghal, não consegue ver. Vocês estão loucos, velho. Olha só. Então é o seguinte. Nós resolvemos fazer aqui os melhores momentos do Jurassic Cast, dos 100 Jurassic Cast. Então, esse primeiro Elo Perdido aqui, a primeira parte. Isso. E vamos ter que dividir já, porque são 100 programas e tem muita coisa. Exatamente. Muita coisa divertida. Então, esse primeiro programa é do primeiro ao 50. E na próxima quinta-feira, você vai ter um Elo Perdido novinho, com mais melhores momentos do 51 até o 100. Olha só que beleza, só o Jurassic Cast faz isso pra você, rapaz. Mentira, o Jovem Nerd faz também. Ah, é verdade. Mas dia 31 de dezembro... Olha aí. Vai ter uma surpresa pra todo mundo. Vou falar o que é, não. Mas é uma surpresinha aí. Nem a gente. Eu sei. Ah, tu sabe? Sei. É o Decepções do Miotti, vai voltar. Vai voltar. Não, vai voltar no que vem, mas no dia 31 de dezembro. Não é isso, não? Eita, não. Na virada. Sair... Peraí, então vamos tentar adivinhar. Você vai sair do armário? Não. Você não deu essa olhada de tesão? Você não deu uma olhada de quer me comer? Você não viu? Você vai ver. Você vai, você quer, vai ver, né? É o que você quer, né? É o que você quer. Nunca terá. Ah. Delícia. Deixa eu ver. É, vai pagar suas dívidas? Tô pagando. Deixa eu ver. Tá, vai, Bruno. Me ajuda. Vamos tentar, não faço ideia, cara. Vai. Eu falo ou não falo? Peraí, deixa eu tentar adivinhar. Vai ter foto da Melina de Polinense. Porra, mas aí, né? Tá, vou falar o que é. Peraí, deixa eu tentar adivinhar. Você vai assumir o seu caso com... Não posso falar porque esse programa não está sendo editado por nós. Desisto. O quê? Dia 31, vou lançar também os melhores momentos dos teatrinhos. Olha aí, também vão ter melhores momentos teatrinhos. Ah, cara, essa eu já tenho o meu. O meu melhores momentos tem dois, né? Tem o das cobrinhas. O das cobrinhas. E os Munchkins. Vou começar com as cobrinhas. Os Munchkins. Eu tô querendo começar com as cobrinhas. Cara, na boa, os Munchkins são as coisas mais engraçadas que eu já vi. Não, né? Sabe outra coisa que ficou muito bom? O quê? Foi o do Roger Rabbit, pô. Foi, cara. O do Roger Rabbit. Chamado de gato. É. Gato. Enfim. Qual sequência? Não, Crepúsculo dos Deuses. Roger Rabbit e o Piscose. Olha aí. A coxinha do Piscose. Ah, da coxinha. Fala muita coisa, muito. Então é isso, o nosso presente de Natal, Ano Novo aí pra você, querido ouvinte. A gente queria agradecer muito a você que tem nos acompanhado durante todo esse período. Quem chegou pelo meio do caminho, a gente agradece demais também. Obrigado a todas as pessoas que apoiaram, todos os patrocinadores. Os patrocinadores. Como os. Temos que agradecer principalmente a algumas pessoas. Andréia de Oliveira, nossa querida ouvinte. Mulherão, hein? Que se predispôs a ajudar, não, ajuda a passa selecionar os meus melhores momentos. Fatiou, passou. Só mora longe pra cacete, meu. Mas é isso aí, eu não sei nem se ela tá namorando. André, se você estiver namorando, me desculpe. Se não, fatiou. E o Miotti quer fazer um agradecimento também. Quero agradecer também a Lorena Duarte, que ajudou muito também na escolha dos melhores momentos. Ajudou pra caramba. Teve outra pessoa que também tá ajudando pra caralho, que é o nosso querido Dinho. Dinho, isso, ele tá editando nosso programa. Que está editando esse programa. Tá ajudando por quê? Não tá sendo pago por isso? Tá sendo pago, mas tá ajudando. Ajuda. Tudo. Ajuda. Véi, isso dá um ele trabalho. Faz parte... Dá um trabalho. Tá sendo pago, então ele faz parte do grupo Jurassic. Faz parte do grupo Jurassic. Enfim, é um trabalho desgraçado pra gente estar apresentando esse programa pra vocês. Mas a gente faz com todo carinho, com todo o amor. E outra coisa, se você é novato, tá chegando agora, né? De repente, porque esse é um bom programa pra ninguém apresentar pra quem não conhece o Jurassic. É verdade. Né? De repente, ele até é bom, né? Ó, tá aqui, ó, conhece o Jurassic, aqui é os melhores momentos. Mas aí, de repente, a pessoa vai escutar e vai entender porra nenhuma também, né? Mas, enfim, se você está chegando aqui, se você é novato, jurassicast.com.br, a gente é um site de entretenimento, temos várias atrações. Assine o nosso feed, acompanhe a gente no YouTube, no Facebook, no Twitter, todas essas redes sociais, no Instagram também. E é isso, né, gente? Vamos tocar aí que o programa já tá enorme e são duas partes. Exatamente, relembrando que você agora vai escutar a parte 1 e depois de um tempo, depois de quanto tempo, Miotti? Quinta-feira. Quinta-feira vai ser publicada a parte 2. É isso aí. É isso mesmo, o Brunão está querendo usurpar o meu lugar como apresentador, então ele falou pra caralho. É isso mesmo, internet. Vamos agora para os melhores momentos dos 100 episódios do Jurassic Cast. Isso porque a gente não pensou que ia sair do primeiro, hein? Olha aí. Tem uma cena, a última vez que o Apollo derruba ele. Tá lá o Apollo achando que ganhou a luta, ele levanta e manda o Apollo vir. Cara, aquela cena, puta que me pariu, Miotti. Aquilo é demais, puta, né? Puta que pariu, aquela velho. Ali, pra mim, é a cena mais foda do filme. Tem uma coisa que, dentro disso aí, Miotti, que também me rasga o coração. Que o Mickey vira pra ele e fica assim, e fica falando assim, fica abaixado, porra, para, caralho, tu é doido, tu vai se matar. Cara, mas o cara não desistiu, ele levantou. Ele olhou pra cara do Apollo e falou, vem. Mas, cara, é que aquilo ali é a pré-cena pro último ato, né? Que é quando acaba tudo. O Rock não tem mais nada. O Rock e o Apollo, eles estão destruídos. Eles se batem mais. Eles ficam parados, um olhando pra cara do outro, com os braços balançando. O Apollo não acredita, cara. O Apollo não acredita. Ele balança a cabeça assim e fala, caralho, eu não acredito que isso tá acontecendo, velho. Ele com a costela arrebentada, com a costela fraturada, e ele vai pra cima do Rock, mas não se batem. Não se batem, quando acaba eles se abraçam. Uma verdade máxima é sempre acredite no seu sonho, cara. Não desista do seu sonho, agora trabalhe para que o seu sonho se torne realidade, entendeu? Não adianta você também ter um sonho e não trabalhar para ele, sacou? Ele não vai vir de mão beijada, cara. Não vai vir, não vai vir.

E no final, uma coisa que era pra ter um minuto virou 3 minutos, cara. E é a melhor música do filme inteiro, de você, cara, você não consegue não se animar com aquela trilha, cara. Com a trilha do treinamento do Rock, bicho. Olha, se você tá malhando, se você quer perder peso, se você tá afim de sentar a mão na cara de alguém, cara, escuta aquela música, porque ela te dá um ânimo. Ela te motiva, cara, eu nunca vi isso. Uma trilha sonora motivadora. É demais, é demais. Não, é muito foda. Eu agora que tô nessa de fazer meus exercícios, cara, eu peguei e botei ela no meu iPod, cara, e aí, quando eu tô chegando perto aqui, que é a hora que eu vou dar uma corridinha um pouco mais forte, eu boto essa, cara. Sprint. Exato, sprint final. E aí eu vou... Caraca! Rock Balboa! Parece loucura, bicho, mas é isso mesmo. Eu fico imaginando o Bruno subindo na casa deles. Aí ele subindo aquela escada assim, aí ele toca a campainha, a mulher dele abre, ele tá assim com os braços erguidos, pulando. Aí fala, que porra é essa, Bruno? Rock! É quase por aí mesmo. Olha, Alien pode ser resumida com uma palavra. Que eu esqueci a palavra agora. Peraí. Vou lembrar da palavra, peraí. Ai, cacete. Quando uma coisa é original, não é original, mas assim... É, quando a coisa é feita com a mão... Punheta. Porra, é o meu pão, velho. Sonhar... Mais um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder. Pode perguntar por que eu tô falando com essa voz. Mandaram um comentário para o Jurassic Cast falando que eu tinha a voz de eunuco. E aí você resolveu imitar a Bethânia, é isso? A única voz de eunuco que eu conheço é essa. Olá, internetico. Vou tentar falar o e-mail com essa voz. Tô vendo que eu não vou conseguir. Vai acabar saindo Belchior. Tá virando Belchior mesmo. O que eu acho mais foda desse começo do filme, Os Cargenciais, é a preparação pro que vai vir. O começo do tema do início do filme do Super-Homem é assim. Tam, tam, tam, tam. E aí ela vai engrenando, e ela vai engrenando, e ela vai crescendo, e ela vai crescendo, e você vai, caraca, não sei o que, e aqui, tá, tá, tá, tá. Caraca. Caraca, velho, é muito sinistro, velho. Só um gênio pode fazer uma coisa assim, cara. Tema do Superman. O tema do amor e a da fortaleza não tem diálogo também. Que nem falei no Indiana Jones. As três funcionam só com a música. Tá contando pra gente a história. Aquela da Fortaleza Solidão, quando ele tá criando a fortaleza que ele joga o cristal, só toca a música também. Não é falado nada. É verdade. John Williams, você já percebeu? Eu vou falar em inglês agora pra se um dia ele ouvir, né? Mr. John Williams, sir, if you're listening to this, we are your bitches forever. And you can always fuck in our asses. Always, you can only ask, okay? You can call us, say, Mr. Brunão, I need an ass. I'll go there, okay? E ainda tem um agravante do filme coreano, ou japonês, ou tailandês. Eu percebo isso toda vez que eu recomendo filme coreano, os melhores, inclusive Old Boy, pra alguns dos meus amigos. Aí, e olha que a gente tá acostumado com legenda. Aí o cara chega e fala assim: ah, eu acho muito esquisito o cara ficar falando. Perde toda a credibilidade do filme e tal. Aí eu desisto de tentar convencer o cara a assistir um filme com a língua diferente, velho. O cara não assiste um filme desse porque o cara fala. Cara, eu vi o Shooter, né, Miotti? Que a gente se borrou. Foi o próprio Eliezer que me indicou ele. Ah, sim. O Shooter é de você rir. Tem uma língua mais gozada no mundo, é o tailandês, tá pra nascer, né? Porque o povo não fala isso, fica. Sabe como é que chinês dá nome de filho? Não sei nem ideia. Quando nasce um chinês, velho, ele fala: que não que a gente vai dar? O cara, pera aí. Aí ele pega uma panela e joga na escada. Aí faz... Inclusive, bom você falar isso aí, cara. Porque, internet, você é ouvinte do Jurassic Cast, você que tá chegando agora. Você que é ouvinte, você sabe que a gente costuma falar o nome do elenco, né? Pra iterar vocês, dar ficha técnica e tal. Mas dessa vez eu vou pular, cara. Porque se a gente tentar falar o nome das fichas técnicas aqui, o cast vai acabar. Cara, não tem... O nome mais fácil de pronunciar é o Odeisu, que é o, seria o protagonista principal do filme. O nome do personagem, né? O personagem... O nome do personagem, isso, é, do personagem. O protagonista é o Choi Min-sik. Cara, isso vai virar uma piada atrás da outra, né? Não, para com isso, vai. Não, mas eu acho que vale a pena a gente falar desse ator, cara, porque ele é um ator inigualável, cara. Esse bicho é muito foda, cara. A cara do Jack Chan também, né? Cara, não, porque são todos iguais, mas isso não vem ao caso, bicho. O que... Cara, só que ele fala isso. Ele fala isso. O Mad Max tá encostado na porta. A porta é escancarada. O bicho tava ouvindo tudo, velho. Cara, ele tá com uma cara tão doido. Ele tá com uns olhões esbugalhados, assim. E botaram só aquela faixa de luz na cara, tipo Morticia Adams. E ele tá assim, com aquela cara assim. Tô maluco. Não, cara, esses médicos, cara. Eu tava só esperando um deles fazer uma piadinha ali. Eu tava esperando um deles falar: porra, olha que médica gostosa passou aqui, é. Vamos comer ela. O cara, ó, esmagou o coração, o fígado não existe, o pulmão ficou pra trás, o cérebro tá no lugar do útero, o pé virou um casco, ela perdeu um braço, o cabelo ficou na pista, tá parecendo o Tião Macalé. Teve 90% de perda de massa encefálica, furou o ouvido, dois olhos vazou, narina não existe mais, a boca deixou de existir. E o que você acha? Ela vai ficar bem. Você é a luz, tá, tá, tá. É raio, estrela e luar. E luar. Manhã de sol. Caralho, opa, bim. Manhã de sol. Você é assim. Vai lá, Miotti. E nunca meu, não. Olha aí o Miotti, cara. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Cinema. Você é luz, é raio, estrela e lua. Manhã de sol. Meu iaia, meu ioiô. Você é assim. Eu já fui amado no chão do cinema, quem já foi? Que isso, cara? Nas cadeiras, já fui. Eu vou contar essa história de novo. Eu vou contar essa história também. Caralho. Olha aí, o Miotti. Não, Miotti? Não, eu acho maneiro que eu sempre fui ao cinema pra ver o filme. É porque você é um nerd. Miotti, eu vou contar, vou adiantar uma coisinha aqui, internet, pra não me estender. Mas o Miotti, que ele era o rei da sintonização de rádio na sala de cinema. Entendam como vocês quiserem. Eu não vou mentir não, que eu também já fiz muito isso, cara. Ele era o rei da sintonização de rádio, cara. Entendam como vocês quiserem. Você é fogo, eu sou paixão. Que o problema também, inclusive, uma coisa que a gente não falou, é que a história toda acontece porque os pilotos comeram peixe envenenado. O peixe estava estragado, então eles passam mal e desmaiam. Aí não tem ninguém pra pilotar o avião, por isso, né, que aperta e os cintos que o piloto sumiu, pra aqueles que não tinham entendido. Isso. Você entendeu? Ah, olha, cara, olha só. Eu te contei que eu ia contar o segredo do filme. O segredo é esse. Não, olha só. Spoiler, pô, de 1980? Deixa eu falar. Deixa eu falar. Olha só como o título do filme. Ele se integra com a história. Muito melhor do que avião. Ficou puto, vai assistir um filme chamado Avião. Tu não sabe nem o que vai acontecer. Avião, que porra de avião, que não sei o que. Agora aperta os cintos, o piloto sumiu. Olha o desespero. Muito melhor, cara. Pois é, rapaz, o jovem Frankenstein, né? Miote. Joel, diga. Como é que é o nome do filme em inglês? The Young Frankenstein. Olha que beleza. Young Frankenstein. Young é um filme da... É um filme de organização não governamental, né? Young Frankenstein. É, do Neil Young. Do Neil... Caraca. Pois é, mas o engraçado é que em nenhum momento o Shownuff, o Julius III, ele, ele demonstra essa entrar nessa galhofa, sacou? O cara tá levando muito a sério ali a parada. Viu? Cara, é o não, ele, claro, ele tá ele é o Shownuff, velho. O Shownuff não é um cara galhofa. Não, o Shownuff é o Shogun do Harlem, pô. O Shogun do Harlem é foda pra caralho. Cara, o Shogun do Harlem chega no cinema e fala assim: vou dar porrada nos 60 que tem aqui dentro. Aí vem o Azaghal e o Brunão descendo. Azaghal e Brunão. É o Azaghal e o Brunão todinho, cara. O Azaghal é menorzinho, né? E o Brunão é o grandão. Chama daí, tá porrada, hein? Aí ele vem, vem, filha da puta, vem, vem. Cara, Shownuff, velho. Não tem outro. Shownuff. Não, e eles ficam escutando, pior é isso, né? É. Não, um deles, que é o cara que fez até o meio erótico depois, que é aquele cara, cara com a cara toda furada, ele fica marradão escutando, ele fica assim, gostei do menino. Ele tem... se amarra, cara. Agora, aquele ator, né, bicho? O bicho tem cara de areia mijada, né? Coitado. E, cara, ele é muito estranho, velho. Ele tem uma cara de peneira. É, né? Cara ele de areia mijada. Já mijou na areia, bicho? Já. Mija na areia pra tu ver. Fica igual, cara, igual. Cara, eu lembro daquele homem, eu toda vez que eu vejo ele em algum filme, sempre lembro dele, daquele Orquídea Selvagem, que era um filme meio semi-erótico que passava no SBT, cara. Toda vez, bicho, eu vi esse filme, acho que é 30 anos, 50 anos, e até hoje, toda vez que eu vejo aquele cara, eu falei, putz, aquele cara do Orquídea Selvagem. Ah, já punheta, hein, velho. Ah, já punheta, hein, cara? Porra. Cara, mas é aquela coisa, né, bicho? É fazer o quê? A gente faz essas associações e ninguém entende porra nenhuma, né? Eu te entendo muito bem, cara. É Robert Davi o nome dele. Robert Davi? Robert Davi? Robert Davi, não? Olha lá. Dave, animal. Dave não é assim que escreve, não. É Davi. Olha bem. Tá bom, tá bom. A mãe dele vai dar o nome dele de Robert Davi. É Davi. Vamos ligar pra ele e perguntar como é o nome dele. Davi. Ora, pô, Dave é escreve de outro jeito, não é assim? Caraca. Dave é D-A-V-E, porra. Isso aqui é D-A-V-I. Ué. Cara, é e aí é Davi, vai. Claro, óbvio. Vai ficar Davi que eu edito essa porra, vai ficar até o Davi. Eu não vou botar essa ganhada nenhuma. Bora, porra. Vai ser Davi, pronto. Vai ser Davi, pronto. É isso aí. Na dúvida, Davi. É, assim mesmo. Superman, voe depressa e vem também dançar. Vem dançar. Faça a corrente dos super-heróis. Superman, Homem-Aranha vem também aprender como é. Hey! Batman, chama o Robin, venham balançar. Balançar. Tente de novo, vocês vão gostar. Vão gostar. Chegou o Thor e o Kung Fu. Nós somos todos, bebê, super amigos, bebê. Só você, nos chamar. Nós somos todos, bebê, super amigos, bebê. Só você, nos chamar. E... Caraca. Superman. Batman. Você tem também a bruxa, cara, que é a Margaret Hamilton. Cara, eu adoro essa bruxa da Margaret Hamilton. Ela é muito boa, cara. Porque eu vou falar pra vocês, a bruxa da Margaret Hamilton, ela é uma bruxa de história infantil. Cara, ela é uma bruxa verde, já começa daí, tem chapéu pontudo, tem vassoura. A maneira como ela conduz a atuação dela é muito engraçada, cara. Eu acho engraçado, assim, muito engraçado não, mas é muito carismática. Porque, cara, ela é muito má. Dá raiva essa mulher. Sério? Você não gosta, não? Não, ela não como bruxa, mas como a mulher do começo do filme. Não, como a mulher do começo do filme, ela é a namorada do Beisola, da grande família, porra, a Dona Abigail. É a Dona Abigail, cara. Não, dá muita raiva aquela mulher. É engraçado, né? Toda vez que alguém é mal com um bichinho de estimação, a gente fica puto, né? Vamos falar bichinho de estimação? Que cachorrinho esperto, né? Olha só o Miote, cara, que bonitinho. Mas... Aquele cachorrinho é muito esperto. O Miote, que bonitinho, cara. É o melhor ator do filme, aquele cachorrinho, pô. O Miote. O Totó, ele é o professor do Beethoven, cara. Eu tô rindo, Bruno. Olha o Miote aqui. Olha que bonitinho o Miote. Filha da puta, cara. O Miote achando o cachorrinho bonitinho. Olha o cachorrinho. Eu entendo isso aí que você tá falando, Bruno, porque quando eu vi o filme, eu pensei que ela ia matar o cachorro da Dorothy, né? Ela ia levar pro xerife matar o cachorro. Olha que espírito de porco. É, cara, eu fiquei pensando nos meus dois cachorrinhos, no Cosmo e na Wanda. Eu fiquei pensando, falei, gente, se fosse comigo, ia dar na cara dessa véia agora. É, exatamente. A gente fica cheio de dó, né? Se ela tivesse falado, não, vou levar a Dorothy pra assassinar essa vagabunda. Ah, leva logo essa porra. Ah, leva, né? Essa porra, esse encosto aí, essa menina não faz nada. É, essa porra hiperativa, não para quieta. Essa desgraça. Agora, o cachorro não, o cachorro não pode. O povo tá catando milho no meio do terreno, tá a porra da Dorothy andando em cima do arame cercado? Desgraceira. Dando trabalho, né? É. E ela fica repetindo a mesma coisa. Ô Tizinho, você sabia que ela quer pegar meu cachorro? Sabia que ela quer pegar meu cachorro? Aí ele, tá bom, Dora, você já falou, filha, vai embora, pelo amor de Deus. Eu acho que ia ser muito engraçado, né? Olha, eu vou levar a tua filha. Pelo amor de Deus, minha senhora, leva essa desgraçada embora. Leva, que eu não tô aguentando mais essa porra. O cachorro fica, mas leva essa infeliz. Isso. Bom dia, internet! Jurassic Cast no ar, meus caros internéticos. Esse que vos fala é Manuel Calaveira e voltamos! Hoje eu vou falar rápido porque eles estão matando as pessoas que não são mais virgens. Estou aqui comigo hoje, Miote. Fala, galera. Como já dizia Obi-Wan, nunca deixe o seu sabre de luz pra trás. Super contextual a frase. É sim, é sim, eu vou explicar mais pra frente por quê. Super a ver. Vocês vão ver. Estamos aqui também com o Brunão. Blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, Na verdade, eu queria dizer, adorei assistir esse filme da Olá Vitória. Por que Olá Vitória? Halloween. Inclusive tem uma boneca Barbie Grace, se chama, do personagem desse filme, do Ladrão de Casaca. Você tem ela aí, Lucas? Você coleciona Barbie? O Lucas coleciona. Tá aqui do meu lado, eu sou um colecionador compulsivo de Barbies. Você é o Sr. Smithers, né? Eu levei do Sr. Smithers agora. Olha, garoto, isso que você viu é um segredo. Olha aí, garoto. Bicho cheio de Barbie. Por isso que tu não chamou o Bruno pra ir no teu apartamento, né? O Bruno falou, vamos lá, tá chegando lá. Não. Pra quê? Besteira, rapaz. Vamos ficar por aqui mesmo. O que eu tenho pra falar do Steve Martin, cara, é que eu acho engraçado porque o Steve Martin já nasceu com o cabelo branco, velho. Cara, o Steve Martin, ele é tipo um super saiyajin, né? Ele com 20 anos, ele já tinha o cabelo branco, velho. Porque não faz sentido, velho. O único filme que ele tá de cabelo preto que eu vi... Não, tem, são era dois. Era pintado um o cabelo. Um é preto e branco, que depois parece que eles até depois remasterizaram, colorizaram, uma coisa assim, eu não lembro direito. E o outro é na Loja de Horrores. Que é o filme que ele atua também com o John Candy. Pois é, e tá com o cabelo pretinho. Ele atua com o John Candy? O John Candy tá também trabalha nesse filme. No Pequena Loja dos Horrores? Os dois trabalham na primeira atuação dos dois juntos. O John Candy é um policial, né, Miotti? Eu acho que é. Não, não, não, é um policial. Cara, ele não... Não. Os dois são juntos. Não, não, não, não, não. Como não, Bruno? Não. O John Candy... Não, não, não, não, não. Tá certo. O John Candy participa do filme, mas ele, cara, ele faz uma ponta ridícula. Não sei, tô falando do filme junto, que eles fizeram juntos. Ah, outro bom, filme que eles fizeram juntos. Mas, porra, fizeram juntos. Um aparece numa cena, não contra a cena com o outro, eles fizeram filme juntos, cara. Eles não se encontraram nem nos comes e bebes ali, cara. Nem no lançamento do filme eles foram juntos, cara. Eu não tô falando que eles estão juntos no filme, eu tô falando que eles fizeram filme juntos. Os dois fizeram o mesmo filme. É isso que eu tô falando. Já falei, Bruno. 60 Hz, cara. 60 Hz. A nossa é 20 Hz. O Miotti, ele fala, ele já, entendeu? Pesca, é ele já... Dudu, é hora de derrubar eles, né? Exatamente. Assuma a sua posição de comando, só pra falar assim. Cara... Eu falei que participou em ponto final. Caralho, puta que pariu, entendeu? Bom dia, internet! JurassiCast no ar, meus caros interneticos, voltamos! Sim, voltamos para mais um episódio. Esse que vos fala é Manuel Calaveira, meus caros, e eu não estou sozinho. Estão aqui comigo Miotti. E aí, galera, eu ainda prefiro perna longa. Eu continuo não entendendo o que ele quer dizer. Ele quis falar do coelho, cara. É, coelho, eu prefiro perna longa do que o Roger Rabbit. Ah, isso. Tá. Eu sou mobral, cara. Eu sou muito burro, desculpa. Miotti, você é 60 Hz, cara. Eu tô a 20. E está aqui, obviamente, comigo o Brunão. Se eu fosse um desenho animado, eu seria o Patrick. Cara, tu vai, porra, putz grila, né? E o Miotti Bob Esponja, né? E, meus caros interneticos, hoje nós temos uma convidada mais que especial, uma queridíssima, simpaticíssima, lindíssima, Jéssica Rabbit na vida real. Mônica Rossi, seja bem-vinda ao JurassiCast. Deixando bem claro que eu não sou má. Me fizeram assim. Matamos metade da internet. Outra metade está escutando. Bom dia, internauticos. Olha aí, chupa, internet. Ela usou o teu bordão, hein, cara. Olha aí. Então, gente, obrigada pelo convite, estou amando, vou procurar fazer o melhor possível para acompanhar este elenco de peso. Tem sempre uma piada de gordo, né? A Mônica faz de tudo no JurassiCast. Sim, meus caros, hoje nós viemos falar de um filme que marcou sua época e marca a vida de muitos até hoje. Uma cilada para Roger Rabbit. Como a do Miotti, porque ele acha que realmente o Roger Rabbit existe. E ele, inclusive, está esperando para casar com a Jéssica, né, não, Miotti? Pô. Vai. Pô. Mas ele falou tudo agora. Pô. O Miotti é sempre eloquente, mano. Eloquente, eloquente. Ele é muito de oriental, cara. Ele é budista. É, lembra daquele filme que misturava desenhos animados famosos com atores reais e não era o Michael Jordan lá das cotas? Pois é, meus caros, é esse o filme. Hoje nós vamos destrinchar ele ao lado de Mônica Rossi, bem ao estilo Jurassic Cast. Então, se você quer morrer do coração com a voz da Mônica, continue ouvindo esse programa e você não vai se arrepender. Voltamos logo após os reclames do Jaiminho. Atenção, senhoras e senhores, com vocês agora, Joel Santana, cantando Ai Se Eu Te Pego, em inglês. Puta que pariu. Eu estou com medo. Brilha, Joel. Vai, meu filho. Uau. Wow, this way you gonna kill me. Oh, if I catch you. Oh, if I catch you. Delicious, delicious. This way you gonna kill me. Oh, if I catch you. God, if I catch you. Tá, chega essa porra, ficar cantando essa música idiota, não. Não, achei puta. Oh, if I catch you. Caralho, vocês velho. Querem if que I catch you. Né? Beleza. If I catch you. E aí, catch you. If I catch you. If I catch you. Não, delicious, velho. Delicious. Pode, que porra pode de tubi, letra é essa? Pode subir, pode subir. Delicious, velho. Delicious. Oh my God, delicious. Ah, velho, ah, merda essa porra desse mundo, cara. Porra, não tá certo isso. 2012 tá aí, velho. É isso, cara. Viva com a gente isso, tá errado, tá vendo? A gente fica tentando fazer uma coisa de qualidade. 6 refrões essa merda tem. 6 refrões, cara. 6 refrões. Ah, cara, o bom, o mal e o feio. Que título pra se dar pra um filme, né? Na verdade, poderia ser outro título, né? Qual? Vendo o filme, a gente percebe que os caras não são bom, mal e feio. Eu achei o cara ali o filho da puta, o aproveitador e o burro. Você concorda com a gente que um filme com esse título não ia pegar bem em 1969? Não, não ia pegar bem nunca, mas tudo bem. É o Miotti e sua criatividade. É isso aí que a gente tem que conviver todo dia, PH. Miotti e sua criatividade. A gente tem que conviver com isso todo dia, PH. Se imagina na locadora e você não sabe que o filme existe, né? Vê lá a tirinha assim, o bom, o mal e o feio. Também, quem é que leva esse filme, cara? É, pois é. Eu acho o nome que inventaram depois, Três Homens em Conflito, muito melhor. Se tiver Três Homens em Conflito, o bom e o mal e o feio, lado a lado, você leva quem? Essa é a grande pergunta. E se tiver do lado o filha da puta, o aproveitador e o idiota, qual que você leva? Se você for o Miotti, você leva esse aí. Não é não, Miotti? Eu levava. Sei lá, pessoal, eu vou insistir um pouquinho na questão do... Ah, cara, não mexe no que é meu. Porque é basicamente hoje o que acontece no cinema digital, é basicamente hoje o uso de interação de CGs em filmes, os diretores antigos não gostam. Ah, não, bota bonequinha digital, coisa de fresco. Cadê o Almodóvar pra botar alguém sendo estuprado aqui? Que isso? É, por isso, lindo, maravilhoso. É um filme, uma mulher dormindo 3 horas, aquela porra deitada. E nego acha aquele filme lindo. Qual o filme que tem uma mulher dormindo 3 horas? Fale com deixa... ela! Aquela porra, aquele filme, aquela escanhosa, aquela merda! Lindo! Mas um monte de personagem faz um monte de coisa. Mas só tem uma mulher em coma, caralho. É um personagem. Mas o espetáculo é ela! Eu acho legal que teve filho da puta na época que falou que a atuação dela foi excelente, cara. Eu vi! Eu juro por Deus que eu vi! Eu vi! Sério, nego, a atuação excelente da moça que estava em coma! Caralho, que pariu, velho. Na época o pessoal chamou o filme de Fale com Ela, mas não coma, né? É, no cara comeu, né? Essa parte, meu, é contada pela trilha sonora. E o John Williams teve que fazer isso, né? Com certeza. E assim, qual uma vantagem que tem com o Spielberg? O Spielberg. Ele gosta de música. Peraí. É Spielberg ou Spielberg? É Spielberg. É clitóris ou clítoris? Uma coisa que me deixou muito impressionado é o quão perverso o ser humano pode ser, cara. Porque o Giban, na minha opinião, ele entra no hall, pelo menos no meu, dos vilões mais filhas da puta do cinema. De todos isso é os tempos, cara. Darth Vader é meu ovo. Quem é Darth Vader, cara? Darth Vader é um cara vestido de preto que fica respirando, tem asma e fica fazendo mãozinha de Playmobil, cara. Aquilo ali sim é um sujeito perverso. O cara prende o cara, mantém a filha dele saudável, viva, sadia, por 15 anos só pra ter o prazer de ver o pai comendo a mulher, velho. Vingança. Isso é vingança. Cara, isso é vingança. O Miotti achando normal, né? Não, isso é tranquilo. Mas o que é vingar, assim. Vingar é assim. Mas não é uma vingança bem feita? Não, essa é a vingança bem feita, não. Essa é a vingança perfeita. Amor, eles estão querendo um apelido pra mim. Tchutchuco não. Tchutchuco. Tchutchuco, beleza. Beleza. Tá gravando, né? Tá gravando. Né? Já era. Pronto. Já era. Já não era. Não tem nem como. Agora é isso. Tchutchu? É tchutchu. Eu só vou me referir a você a tchutchuco. Oi, Lezé, se eu não quiser fazer frase, não precisa fazer frase de abertura, não. Se quiser falar qualquer coisa também, fazer um comentário. Não, eu vou falar qualquer coisa, mas que tem pouquinho a ver com o filme. Não vai me contar o final do filme, hein? Não, Rodrigo, é porque a gente tava aqui, aí a Lilian, noiva barra namorada barra futura ex, falou assim pra ele, qual é o filme que vocês vão falar? Aí ele, Old Boy. Aí ela, qual é esse? Aí ele falou assim... É aquele do cara que é hipnotizado e come a filha. Caralho. Não! Mas é só uma coisinha. Oi. É porque a sua mulher está falando no telefone. Sim, eu acabei de falar com ela. Eu só fala com ela só pra ela falar um pouquinho mais baixo. Caralho. Miote sempre uma flor. Não, pô, senão vai atrapalhar a gravação, ué. Esse Miote é um cara, hein? Miote te deu um pagadão, amor. Mandou você ir se trancar no banheiro, é isso. Miote, sabe aquele olhar de raio laser? Sei, eu não vou mais no casamento, beleza. Ó, o som tá vazando, então manda ela calar a boca. Se você ainda tem interesse em participar, olha, você pode continuar. Isso é toda semana que tá super divertido. É porque você tava falando com sua mãe aí no telefone, o pessoal tava escutando. Você quer sair a conversa com a sua mãe na internet? Aí o pessoal vai fazer remix, colocar no YouTube, vai virar um hit. Ela tá me dando a língua. Vamos começar. Vai lá, continuar. Vai lá. O Calaveira. Fala. A sua opinião sobre a cena do elevador, eu acho que reflete um pouco sobre o que você faria se fosse você, cara. 15 anos num quarto, com a mão calejada de tanto ficar descabelando o palhaço. De repente você entra no elevador. Tudo bem que ela não era assim apetitosa, né? Mas pela foto que eu tô vendo aqui no seu Skype, cara, eu acho que você ia destruir aquela mulher naquele elevador. É, mas essa foto do meu Skype é homenagem ao Miote. Esse aí não sou eu, não. Esse é o Miote num dia mal. Esse é o Miote meio mal-humorado. Cara, todo mundo acha que eu sou um tarado sexual. Não sou, não, gente. Não, não. Só não. Bruno, Calaveira, qual é o maior tamanho da TV de vocês na casa de vocês? Ah, velho, puta que pariu. 42. Eu tenho 42 aqui. Cara, pois é, eu ouvi dizer que quanto maior a TV do cara, menor o pau dele é. Miote, qual o tamanho da sua TV? Vou falar, não. Ó, eu vou dar uma dica. São mais de 50 polegadas. Isso. Verdade, Biante? Você sabe, porra. Pera aí, eu sei o quê? O tamanho da televisão? Você já viu? Você já viu o tamanho? Vai, televisãozão, viu? Tá, vamos voltar ao filme, vamos. Eu tô vendo essa foto do Miote aqui, todo bonitão olhando pra tela, né? Na foto dele no Skype. Dá pra colocar um balãozinho escrito assim: Oi, minha TV tem 60 polegadas. Eu já falei pro Miote que essa foto dele tá parecendo um ator pornô, cara. Tá parecendo um. Vou te comer. Não, cara, não. Sabe como é que tá aparecendo a foto dele? Você tem problema de ereção? Ou tipo assim, sexo é vida? Sacou? Me ligue, e o seu pingolim vai ficar tão ereto quanto o pescoço desse cisne cortado aqui no fundo. Olha aí, cara, cheio das altas referências. Miote, você tá aí ainda? Tô aqui. Ele tá falando do filme, né? Perdendo tempo que você tava aqui, isso aí. Não! Miote. Diga. Agora eu entendo, velho, por que os caras estavam te sacaneando lá no teu aniversário. Do que você tá falando? De você, dessa sua expressão toda, entendeu? Da eloquência dele, né? É isso aí, ó. Exatamente, velho. Exatamente. Todo mundo descontraído, falando e tal. Miote, quando fala, o timbre da voz não muda. Palavras curtas e rápidas. Ele não se dá bem com proparoxítonas. Miote fazendo sexo. Vou gozar. Ó. Oh. Caralho, que cozinho, né? Vou gozar. Ó, gozei. Tchau! Miote, dá uma sugestão aí, cara. Tô pensando aqui. Aham. Miote, que é a credibilidade. É bom que eu corto tudo o que eles falam aí. Tchau! O que é o momento da Odessa? Vamos deixar hoje para o nosso membro eloquente falar. Miote, o que é o momento da Odessa? É a hora que a gente vai fofocar do filme. Vai falar tudo que você quer saber, só que você não quer saber. Cara, 60, 120 Hz! Eu tô falando, porra! Eu tô falando, velho! Miote! Puta que pariu, Miote! Vai, velho, vai, vai! Cara, sei lá, vai descobrir a cura da AIDS! Vai descobrir a cura do câncer, Miote! Você não tinha que estar aqui, Miote! Você, a sua mente, Miote, ela transcende o tempo e espaço, cara! Porra! Miote, ele tá na sétima dimensão, velho! Olha aí, é, velho. A pessoa olha quer aí. Saber, mas não quer saber. Ela quer ver o filme primeiro, né? Olha aí, velho. Olha aí, velho. Não! Cara, ô, Miote, peraí. Rapidão. Botar esses dois pra conversar é maneiro, né? Pois é. A gente aprende uns termos novos, assim. É. Caraca, pô, eu tô aqui fascinado. Vamos, vamos. Qual foi o termo, Bruno? Fiquei curioso. Não, a danada, não sei o quê, a vagabunda. Tá maneiro. Vai lá, continue aí, tá maneiro. rapidão, Eliezer. A Márcia tá vendo a foto aqui do Aldeissu no teu Skype. É. Aí ela me olhou com a cara assustada e falou assim: é esse cara que tá falando com vocês? Falei, não. Já pensou? Convidado não, especial não. Direto da Coreia, um louco. Primeiro me chegou como quem vem do florista. Trouxe um bicho de pelúcia, trouxe um broche de ametista. Me contou suas viagens e as vantagens que ele tinha. Me mostrou o seu relógio, me chamava de rainha. Me encontrou tão desarmada que tocou o meu coração, mas não me negava nada. E assustado eu disse: não. Voltamos, interneticos, voltamos para as leituras de e-mail. Engraçado que toda vez que eu tento fazer a Betânia, fica aparecendo PH Santos, né? Para com essa porra, bicho, vambora. PH, tu é filho de Beta, tu é filho de Betânia, é PH. Ah, meu Deus do céu. Ai, cara, eu tinha que cantar essa música aqui, velho. Vasculhou minha gaveta, me chamava de perdida. Agora falando sério, 2012, cara, se não acontecer uma merda muito grande, eu vou ficar muito puto, cara. Cara, pelo menos um terremoto. Caralho, não, terremoto de cu é rola. Terremoto de cu é rola. Eu quero um negócio, uma invasão alienígena. Eu quero, sabe, eu quero assim, pica na mesa, sabe, agora fudeu. Sabe, de não saber onde se esconder essa coisa, te fode aí, entendeu? E, cara, sério, se não for assim, cara, se chegar e falar: ah, não, foi um terremoto e um tsunami, agora Brasília tem praia. Ah, rapaz. Por favor. Gene Wilder mais Mário Monjardim, meu isso. Amigo, é a coisa mais, cara, engraçada que existe na face. Por da favor, terra. Todo mundo de pé e uma salva de palmas para Mário Monjardim, por favor. Por favor. Eu estou de pé aqui, batendo palmas para Mário Monjardim. É um monstro, para quem não entendeu, Mário Monjardim é um monstro da dublagem brasileira. Isso. Ele fez dublagens clássicas como Salsicha. Scooby-Doo, pra você, meu filho! E ele é o dublador oficial do Gene Wilder. Isso. Cara, que é uma coisa impressionante. O Jovem Frankenstein, ele tem uma estirada, porque... Cara, peraí, rapidão. Antes de você terminar, deixa eu só voltar no Mário Monjardim. Pra quem não sabe, Mário Monjardim fez as vozes de Pernalonga... É, o que que é, velhinho? Frangolino... Eu sou um galo, não sou um rato. Mas esse cara, bicho, ele é um gênio, porque ele consegue colocar a voz dele de um jeito muito particular no Gene Wilder. Ele não dubla, ele fala. ele fala, pois é, exatamente, mas é um... Cara, ele tem uns trejeitos de falar. São duas frases que são clássicas do Mário Monjardim dublando. As interjeições. Ó, diabo! Isso! Ó, o diabo é uma. E a outra é... Que é isso assim? Cara, isso é melhor, velho. Como é que o sujeito, com uma frase, ganha um filme, velho? Só o Mário Monjardim, cara. Isso, cara. Ele, com uma frase, ele muda, toma outro ânimo, você toma outro ar pelo filme. Quer dizer, Zimmer? Cara, eu vou te contar. Esse filme do Jovem Frankenstein, você vai botar agora, Miotti. Um caco do Mário Monjardim, que eu tenho certeza de que isso é um caco. Porque, assim, eu fiz questão de nunca ver o Jovem Frankenstein no original. Eu fiz questão. Eu nunca vi esse filme no original e vou continuar assim, vou morrer sem ver. Mas esse filme, ele tem um caco sensacional, que é mais ou menos no começo ali, acho que não tem nem 15 minutos de filme ainda. O Dr. Frederick Frankenstein tá saindo da cidade e indo pra Transilvânia. E ele tá se despedindo da noiva dele, que é a Madeleine Kahn, a Elizabeth. E ela é toda cheia dos guerigueri, cheia dos friki-friki, não gosta que toque no cabelo, não gosta que toque na roupa. A roupa, ela fala, ah, oh, meu bem, tá fetar, não sei o quê. E aí ele... Ai, eu lembrei. E aí ele sobe, aí o Gene Wilder sobe no trem e tá indo embora o trem, e aí ele manda um beijo pra ela assim, querida, um beijo. E aí ela desvia do beijo, e aí entra esse caco. Cuidado com o tafetá! Cara, é revigorante! Eu vou te falar um negócio. Não tá gravando, não, né? Eu vou te falar um negócio. Eu falei, Vivaco é invejoso do caralho. Presta atenção. Ó, se tiver gravando, eu vou te fuder, hein? Ó. O Vivaco, eu vou revelar. Agora eu vou falar. Foda-se. Vou falar. Ele falou só pra mim, mas eu vou falar. O Vivaco é... tem chulé. Pegadinha do malhado, Vivaco, é seu bocó. Beijo pra você, nego. É engraçado que as famílias dos Goonies é aquela família do Carrossel, né? Porque assim, lembra do Carrossel? Em que os filhos eram a cópia dos pais? Você lembra? Vocês lembram? Lembro. É tipo assim, a Valéria era como, né? Era uma menininha de cabelo comprido que usava óculos. A mãe era como? De cabelo comprido que usava óculos e rabo de cavalo. Cara, era tipo assim, bizarro. O Jaime Palheiro era um gordo, o pai era gordo. Cara, era muito estranho. Um moleque andava sujo, a mãe andava suja. Cara, era muito estranho. E aí vem a família dos Goonies, né? Aí vem a família do gordo, como é que é? Gorda. Todo mundo gordo. A mãe é uma desgraçada super compensadora que fica tocando... Que traz a pizza do Domino's pro moleque Domino. Comer, cara. Traz Domino pro moleque. Não, meu filho, come aí. Mamãe não te ama, mamãe nunca te abraçou, mas compensa aí com comida. Pô, só porque eu falei que eu queria um beijo da Cláudia Leite, você quer também? Ai, Márcia, a gente tá gravando. Caraca. Puta que pariu. Que ela quer um beijo do Florentino. Essa vai pros extras. A gente tá gravando aqui, a gente tá fazendo teatrinho. Não, é teatro, aí, faz de conta. Vai lá pra ele, vai lá pro quarto. Vai. Não, vai lá pro quarto, mas é sério. Você vai falar aí e vai vazar no microfone. Essa vai pros extras, velho. Ai, caraca, olha aí. Que merda. 1955, cara, que tem estrelas absurdas, que a gente vai falar de cada uma. Peraí, é 1954 ou 1955, 54. Cara? No começo você falou 54, agora já é 55, não, daqui 55. A pouco foi ano passado. Eu falei 55. Mas 54. 54. Tá, ó, peraí. No começo foi 54. O filme é de 1954. É? É. Você falou 54 então... no começo, continua com 54. Então tá, não, então beleza. Produzido 54 e lançado 55. Tá bom, vamos continuar assim. Que isso, rapaz? 55 não, ali é... Não, cara, 55 é em Portugal, cara. Ah, tá. Ah, beleza. Esquece aí, vê o de cima. Ah, que vergonha, Lucas, desculpa, tá? Sabe, Lucas, você não viu nada disso no produto final. Eu sabia, cara. É, que foi lançado no Brasil. Desculpa, cara. Puta merda. Casa com ele, velho. Bom, vamos então. Ele começa a cagar na cabeça da mulher. Cala a boca, porra. Ai, meu Deus do céu. Vem cá, o que tá acontecendo? Vocês me ficar tudo fresco depois que o Hugo chegou aqui. Que velho, é que eu quero dormir. Ai, eu também, pô. Não, não vou falar mais caralho. Nada. Não vou falar mais nada. Tá bom, então vai. Ai, caralho. Filha da puta, saber. Vem da faculdade, sei lá de caralho de onde ele vem. Vem com o rabo ligado na tomada, velho. A gente já trabalhou a porra do dia inteiro. Esse merda acordou às 6 horas da tarde e foi pra escola. E aí volta com esse rabo ligado na tomada, caralho. Tá bom. Então tá bom. Ai, caralho. Não, não falo mais nada, tá certo. A estrela do programa sou eu, então tá bom. Vão perder ouvintes, hein? Vão perder ouvintes. Vocês estão querendo me tolir. Fala pra ele, Calaveira. Se a estrela não brilha, não apague a minha. Não apague a minha. Se, no caso do Bruno, é se, o seu, se a sua supernova não tá brilhando, né? Não apague a minha. Na nossa lista vem a Kathleen Turner, que dubla a Jessica Rabbit. Não. Quem dubla é a Mônica. Isso. Não é a Kathleen Turner, é a Mônica. Na versão original. Não, não tem versão original. É a Mônica. Pior, mas na versão original não tem, então tá bom. Então a Mônica viajou para os Estados Unidos, falou inglês, manjou benzaço no inglês, sem puxar saquismo. A tua versão é muito melhor, na minha opinião. Ah. A Kathleen, não, é verdade. A Kathleen Turner, ela manda bem, mas eu acho que você trouxe uma sensualidade maior que a da Kathleen Turner. É, porque isso é verdade. A Kathleen Turner, ela foi mais escolhida por causa daqueles filmes, tipo... É porque ela era... Ela era sex symbol. É, sex symbol na época, né? Então, foi por isso que ela foi escolhida. Como é que era, Bruno, o nome daquele filme que ela só transava? Corpos Ardentes. Corpos Ardentes, cara. Olha o miote. Poxa, eu não sei. Eu ia falar que a joia do Nilo, né? Ah, o miote já vai na busca. Corpos Ardentes. É Corpos Ardentes. Vem muito esse filme. Corpos Ardentes é que só faz duas coisas: apanha e transa. Ou ela tá transando, ela apanhando. Se ela não tá transando, ela tá levando a cara. Miote. O que quer dizer Robocop? Ao pé da letra? Ao pé da letra, meu. Seria tira policial? Não, robô policial. Robô policial, né? Robô policial foi mal. Tira policial, velho. Tira robô. O robô tira. Tira policial. Não, porque um tira... Pera aí, para tudo. Ué, cop não é tira? Tira policial, não é um tira, entendeu? Não, eu sei, eu falei errado. O policial, é, o policial, o, como é que é? O policial gaúcho entrou no bar? Caralho. Ai, meu Deus. Robotira, robô tira, né? É o robotira. O Ennio Morricone é outro gênio por trabalhar com essas que a gente chamou da última vez que a gente conversou sobre trilha sonora falando do John Williams, dos temas, né? Então ele traz, assim, à volta o tema e tal. Mas no Três Homens em Conflito, além de usar os temas, ele tem áreas e músicas lindas, cara. Eu dou destaque pra algumas delas. A que eu acho mais linda, na minha opinião, é uma faixa chamada The Ecstasy of Gold, que é na cena onde Tuco, que é o Eli Wallach, ele chega num cemitério, né? E ele tá procurando alguma coisa e ele começa a correr ali e ele tá maluco, né? Ele tá nervoso, tá... A trilha é isso, cara. É muito bonita, né? Não, eu acho fantástico. A cena toda, até a filmagem dela. Nossa, é fantástico, é fantástico. Eu acho o melhor momento do filme. É um dos melhores momentos do filme. Eu acho essa cena muito legal. Eu só achei ela meio cômica, porque um Tuco tá correndo pelo cemitério. Ele corre de um jeitinho tão, tão fofo, vocês perceberam? É. Cara, eu não sei o que aconteceu. Ele pula a internet, porque ele sai correndo num cemitério, no meio do nada, pulando tipo assim, nós somos todos jovens. Cara, não entendi. Mas eu vou te falar um negócio. Tu sabe que a parada... Tá ali, certo? Caraca, tá ali, bicho. O podcast perdido tá ali, mano. Ah, entendi. Tu acha que tu vai correr como o Tom Cruise? Você não tá correndo fugindo da vida, você tá correndo maravilhoso. Ai, meu Deus. Cadê o negócio, menina? Aí é com as mãozinhas abertas, merda que merda. Internet, com o PH resumiu tudo, cara. Ele pula igual uma poliana, sabe? Ele pula assim, gente, eu tô no meio de 6 mil covas, mas uma hora eu vou achar 200 mil reais em gold. Bicho, ele tá correndo, se cagando todinho, mas tu tem que ver isso aí. Meu Deus do céu, tá por aqui. É tudo questão de interpretação, né? É, eu não tinha percebido por esse prisma. beleza? Beleza. Oi, Leonardo. Beleza, tranquilo. Fazer de novo, não? Beleza? Não, tá certo. Então vamos lá. Tá ótimo. Começando. Não, é, cara, essa daí, nossa, olha o que eu falei. Eu não me fizeram assim. Cara, o Nerd Massa, ele vai troço na hora que ele tá isso. Cara, ele vai ficar molhado, velho. Ele é louco. Vocês conseguem, às vezes, me deixar encabulada. E olha que é uma missão quase impossível. É uma missão quase impossível. A gente que fica. Mônica, estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso. Só para te encabular. Ah, meu Deus. Você não viu nada ainda. Você não viu nada. Agora que começou. Agora que você vai ver. Agora você vai ver o que eu já... Promessas. Ai, ai. Deixa eu concentrar. Bruno, e essa cena deletada? Ele filmou um final diferente, que ele achou que ia ficar pesado demais pro que ele queria, e ele acabou botando o final que a gente conhece nos dias de hoje. A cena era o seguinte: no período em que ele fica preso pela última vez, ele passaria um pouco mais de tempo na cadeia, se não me engano 10 anos, uma coisa assim. E quando ele saía, a menina tinha virado freira. Caraca! Sinistro, né? E aí ele ia encontrar com ela, e aí quando ele chegava lá, encontrava ela de freira, e aí ele se sentia muito triste, desesperançoso, mas mesmo assim feliz por ela, porque ela tinha... encontrado alguém. Se dado bem, né? Se dado bem, pô. Freira come pra cacete e tal. Ai, meu Deus. Olha o que o cara me subtrai da cena. O cara perde o grande amor da vida dele, aí vem o filho da puta e fala pra mim, não, ele tá feliz porque feira come pra caralho, né? Não ia dar pra terminar com o Smiley, né? Puta que pariu, é um gênio! Um gênio uma porra dessa! E aí um gênio! E aí o final seria ele andando, como todos os outros filmes, andando em direção ao horizonte sozinho, né? E aí ele achou que ia ficar pesado demais, afinal de contas a feira come muito. E aí? Mas, Bruno, a freira, ela aparece gorda no final? Não. Mas aparece alguma freira e ela é gorda, com certeza. Ah, então tá explicado. Imagina se ela não vê o alien ali e vai dormir. Ele tava ali, ele tá no cantinho, ele tava olhando ali, ele tava lá só com a mãozinha. Se reparar, tá só a mãozinha dele, pra cima e pra baixo. Pois é, engraçado, né? Porque ele realmente tava dormindo, né, cara? Até porque ela tá lá mexendo numa coisa, daqui a pouco é só a mão dele que pula. Pum! É aquela coisa lá. Esticada, o que que ele queria? Pegar no peito dela? O que que ele queria, cara? Ele tava no braço e ela tava mexendo as coisas, daqui a pouco só pula a mão. Aí ela dá um grito e ele não se mexe, a mão continua. É tipo um espasmo. É agora. Peitinho! Aí ela. Ah! Rapaz, os caras estão do lado dos alemães. Aí o Indiana Jones vai, olha pro lado e fala assim, eles nunca vão me achar aqui nesse montinho de 5 metros de altura. O filho da puta me põe a roupa dele, velho! Os caras estão do lado! Os caras estão a 10 metros de distância dele! O cara não vai me achar aqui, eu só estou muito alto. Um morrinho de 5 metros de altura, os alemães nunca vão me achar aqui. Aí o cara vai e bota o chapéu. Aí fica aquele bando de... Fica ali a galera ali da CUT, né? Eles abrem o negócio, aí o cara começa a descer. Aí tem um alemão, filha da puta, que não tá bêbado, olha pro lado e fala assim... Aquele bando de babaca tá olhando pro chão. Eles acharam alguma coisa, porque esses 300 aqui não acharam uma pedra! Esse filho da puta tá acabando com uma picareta na areia. Cara, inacreditável, velho. Conta aí tua história do anão, cara. Ai, vocês querem que eu conte mesmo? Cara, eu não sou tão avacalhado na vida. Vocês querem que eu conte a parte que eu fui apanhei do anão? Tá bom, né? tinha, quando eu estudava na 411 Norte aqui em Brasília, tinha um anão. Só que ele era um anão, cara, ele era um anão muito grande, sacou? Mas ele era da tua turma? Não, eu era da primeira série, o anão era da quarta. O anão, ele era tipo assim, vocês viram o Watchman, não viram? Uhum. Sim. Sabe aquele anão que queria pegar o Rochar? Ah, sei. Pois é, ele era do naipe daquele anão. Ele era um anão muito hardcore, cara. Mas ele tinha barba já? Não, não, não. Ele era um adolescente. Ele era um adolescente. Ele devia ter uns 16 anos. Eu naquela época tinha 9, 8, 9 anos. Peraí, ele era um adolescente e tava na quarta série? Ele era repetente. Ele era um anão muito problemático. Porra, muito repetente. Isso sim, não, cara. Ele era. Ele até faleceu e tal. Ele que me atormentava porque eu era filho da diretora. Cara, e aquele anão, ele me batia, sacou? Ele... É sério, ri não, porra. Ele, tipo assim, chegava na hora do recreio, eu tinha que ficar correndo do anão, cara, porque o anão queria me bater. E ele me batia, porque ele era muito grande, assim, eu era uma criança de 9 anos, e o anão era grande. Então, assim, o anão era do tamanho de uma criança de 9 anos. E ele, como era já um adolescente de 16 anos, ele era, obviamente, mais forte do que uma criança de 9 anos. Cara, ele me dava cada cabeçada. Ele tinha um cabeção, todo anão é meio cabeçudo, né? Cara, ele me dava tipo assim, o Ariete do He-Man, ele me dava umas porradas na barriga e eu caía e eu chorava. E o anão me perseguia, cara. Eu lembro que eu tentava ser amigo do anão e o anão não queria ser meu amigo, ele me batia. Aí eu fiquei com trauma de anão e até hoje eu sou incomodado com o anão mesmo. Ele é de rocha, não vou certo, não vou desagradar não. Porra, eu fico meio pensando, toda vez que eu olho um anão, eu acho que o anão vai querer me bater. Tinha um self-service lá perto da casa dos meus pais, que o dono era um anão. E ele ficava, era até bonitinho, cara, que ele ficava sentado assim na caixa registradora, ele ficava balançando as perninhas. É mais linda. Ele era tipo um Willy Wonka pequenininho, sacou? É engraçado. Ele ficava balançando as perninhas, contando dinheiro, cheio de tesouro, cara. Anão, sabe anão dono de tipo, sei lá, de mineradora? É muito, muito estranho. Aí eu olhava aquele anão e ficava boladão, minha mãe. Quando queria comer lá naquele restaurante, eu não queria. Eu falei, não, mãe, eu quero não. Porque tem um anão. O que tem, velho? Eu tenho medo de anão. Meus pais ficavam bravos, cara, porque eu era mais alto, né? Pô, dá uma porrada no anão. Eu falei, não, mas é mais forte do que eu. E aí eu desenvolvi esse problema com o anão. Você me contou uma história que uma vez você tentou pegar um anão, velho. Pois é. Não. Peraí. Tentou não, ele pegou. Eu contei, né? Isso, pegou lá no, eu contei isso lá no Volume Cast. Não, peraí, vamos contextualizar. Eu não peguei um anão. Eu peguei. Cara, eu não quero achar. Eu peguei o espelho da mulher. Mas era sem graça. Eu fiquei sem graça porque ela era muito baixinha. Cara, será que ela era uma anã? Não, ela não era uma anã. Ela não parecia. Caralho, cara, eu peguei no espelho de uma anã, velho. Caralho. Agora que. Você não me falou isso na época do Volume Cash. Não, porque eu não sabia que você tinha apanhado de anão nessa época. Cara, eu peguei no espelho de uma anã, velho. Eu sou muito. Caralho, velho. Eu não tenho mais. Eu dito à noite agora. Caralho, não, eu não tenho mais conserto, mano. No final do filme, quando ele tá indo embora todo chateadão, que ele tá com aquela roupa de Dick Tracy, do caralho, que eu nunca gostei daquele terno, e a Marion tá com aquele chapelão de quem vai ver Turf, cara, ela tá com uma cara de vou dar. É agora tá, que ele vai... Tá, é agora... Tá, não tá? Tá. Não tá? Tá, tá, tá mesmo. Porque, tá. Assim, a Arca se fudeu, o cara perdeu o emprego, quase perdeu não, o emprego e ela, na faculdade. E meu irmão, ela tá com pressa, velho. Ela... Ela tá com pressa, que ela vira pra ele e fala assim, e aí, o que que deu? Aí ele fala assim, esses caras, eles não sabem o que estão fazendo. Aí ela, deixa isso pra lá, vambora. Um cafezinho, um sorvete e... Tome-lhe. Pra mim, o que me lembra Goonies é aquela cena lá quando eles jogam o gordo junto lá com o Slot e ele fala, chocolate... Aquela cena aí me lembra de, cara, quando falou Goonies, a primeira coisa que me veio à cabeça foi essa cena aí. Mas assim, é aquela coisa, eu não posso dizer nem que eu gostei nem que eu odiei, muito pelo contrário. Mas... É, caralho, essa frase... Que filósofo, velho. Eu não posso dizer nem que eu odiei nem que eu gostei, muito pelo contrário. É um filósofo, velho. Falei? Vocês não queriam chamar o Bruno? Olha aí, cara, eu falei que ele era legal. Essa frase... Essa, se um dia a gente for fazer uma camisa, vai pra camisa, cara. Cara, vai. Olha aí, que filósofo. O cara podia gozar rápido. O cara podia gozar rápido e ir embora. Tá bom. E ela ficava chorando. Ah, meu Deus. Me comeu rapidinho. Ninguém gosta de mim. Lucas, tem filho não, né, Lucas? Não, não tem. Pois é, ainda bem, né? Por quê? Você tá te escutando aí. Ah, não, a peruana tá escutando isso. Ela também tá, não? Ah, mas ela tá entendendo nada. O que significa Peru? Em Brasília. O que significa gozar? Gozar em Peru significa curtir com a cara dos outros. Eu tô brincando, vai, vou botar no mundo aqui, senão não vou aguentar parar de rir. Não, agora eu vou fazer um pedido. É, Miotti, por favor, como é que é o nome desse filme em inglês? Riders of the Lost Ark. Muito obrigado, João Santana. Muito obrigado. Muito obrigado, Demídio, from behind. Ok. Cara, ele falou, eu só imaginei o Indiana Jones de Rider, cara. Rider of the Lost Ark. O bicho de Rider na praia, sacou? Puta merda. Harrison Ford, me desculpa, cara. Bom, clichê dos anos 80 tem dois, assim, gritantes, né? Tem vários, mas dois são gritantes. Diz aí quais são. Oh, girl, just wanna have fun. Hã? Quê? Cindy Lauper. Ah, não colou a piada. Vai, continua. Bom, então, como eu tava dizendo, tem dois clichês, assim... Caralho, que vocês não entenderam nada, né? Não entendi. Clichê mesmo. Dos anos 80, não. Cara. Filme, todo filme tem a Cindy Lauper. Cindy Lauper, cantora, Goonies, anos 80, estão ligando? Tá, mas eu queria saber qual, onde tá a Cindy Lauper no Robocop. Não tá, cara, a graça era aí. Era pra ser uma piada. Pois é, não funcionou, cara, desculpa. Eu sei o que a Sandra falaria nessas horas. Que deselegante. Ai, como dói. Eu vou falar pra ele pegar uma mulher e pegar uma tora e enfiar no saco dele. Vai rapidinho, vai ficar bom. Mas enfim, Rodrigo, vamos voltar já. Rapidinho, chato. Deixa eu só. Gente, só interromper um pouquinho. Por favor. Rodrigo. Oi. Onde é que você foi, cara? Por quê? Como assim? Que foi? Você cheirou cocaína, bicho? Eu pensei que fosse um saleiro. Caraca, bicho, você tá muito... Sério, fazia tempo que eu não te via tão elétrico assim, cara. É mesmo. É porque eu gosto muito do Chaplin, cara. Eu adoro o Chaplin. Eu tô impressionado, cara, sério. O Rodrigo tá cheirando muito rapé, hein? Eu adoro o Chaplin, sério. Sabe, ó, eu vou falar uma coisa aqui agora, Brunão. Você não sabia, não. Vocês vão entender, vocês vão... Sabe quem que me apresentou o Charlie Chaplin? Quem? Miotti. Olá, olha. Miotti. Olha grande aí, garoto. Miotti. Opa, porra, nem lembrava disso, foi mesmo? Foi, porra, você que me mostrou Tempos Modernos. É, grande ditador. Que o grande ditador, que o Miotti sempre gostou muito. O garoto. É, nem lembrava. Aí foi o Miotti que me iniciou, cara, olha aí. Te iniciei? Ai, gente, ficou tão gay isso agora. Só no banheiro ali, dá uma mijada e vou continuando aí. Tá, vai, conclua seu raciocínio. Ó. Oh. Não, tá concluído. Sigando o Igor. Beleza, tá então concluído. Pode ir embora? Podemos ir embora? Acabou? Não, fala uma parte, alguma coisa que eu vou só dar uma mijada, ele já vem. Você vai mijar? Agora sou eu que vou falar. Fala aí, Bruno, quando vou. Vamos falar mal dele, vamos falar mal dele. Pode falar. Tentar aqui. Ah, vamos. Porra, Miotti é foda, cara, o bicho não sabe falar inglês, cara, puta que pariu. Cara, ele é João Santana total, tá bicho. Nossa, tá demais, cara. Muito João Santana. Viu? Lembra na parte que ele... The Rider of the Lost Ark. O pessoal fala que é aquele Adnet que fala, que imita ele, bicho. O Miotti não imita. O Miotti é o João Santana. É The Pirates of the Caribbean. Dois tiquetes, por favor. Dois tiquetes para Pirates of Caribbean. Ele foi pedir, ele foi ver o Thor comigo, ele virou pra mulher. A mulher, qual o ingresso? Ele, por favor, dois ingressos, duas meias para ver terror. O que é, meu senhor? Ele? Tirou, minha senhora. Tirou, aquele homem do martelo. Aquele homem do martelo, tirou. Duas meias. uma coisa que eu gosto daquela cena, que o bicho chega e a mulher fala assim, onde é que tá doendo? Aí ele, aqui. Aí ele vai e bota a mão na testa, né? Não. Aí ela vai dar um beijinho. Ela pergunta, não está doendo. Onde não está doendo. É, onde não tá doendo, isso. Foi mal, errei. Onde não tá doendo, ele aqui. Aí ela vai dar um beijo na testa. Aí ele vai descendo, aí ele bota a mão da boca, aqui. Aí ela vai dar um beijo na boca. Cara, se fosse eu... Ah, um cacete que eu ia ficar enrolando, bicho. Era a mão na testa e ó. Aqui. E aí ia tocar a música. O cara, eu acho que é o maior imbecil que já pisou em algum filme de ficção científica. Cara, é a cena mais retardada. Cara, eu tô com ódio desse filme. Puta que me pariu, me ajuda. Me ajuda a terminar esse podcast, pelo amor de Deus. Sangue de Jesus. Aí, o filho da puta... Jesus me chicoteia, vai. Tão fugindo a Mad Max, o Scrubble, o Springle e a Gisele. Tão fugindo na porra do carro. O Kundalini... pega uma corrente e joga no carro pra segurar o carro com a mão. Meu Deus, como é que pode? O sujeito que me chama Kundalini me joga uma corrente no bagageiro e querer parar o carro com a mão, velho. Na hora que ele joga a corrente, ele dá um voo, fazendo ele dá um voo mais ou menos assim. Uau! Aí depois ele aparece capotando, como, obviamente. Aí você pensa o seguinte, porra, o cara levou um capote bonito, né? Aí corta a cena, para o carro, aí desce a Gisele, aí tá o carro, o cachorro. Aí ela vai, o que foi, neném? O que foi? Quando ela olha e faz aquele negócio, aquele terror na cara dela. Quando ela olha, o que tá amarrado na corrente? A mão do Kundalini. Puta que... Lois Lane do filme do Richard Donner é uma meretriz. Que porra é essa, cara? Você tá maluco? É, porra é essa? Começa o filme, ela chega pro editor dela e fala assim, chefe, eu estou fazendo uma matéria sobre o pessoal que faz swing, faz putaria, aquele povo que mete pra caramba, bunda lelê, não, aquele povo taradão, que não sei o que, o cara, ah, legal, beleza, não quero saber disso não. Chefe, o senhor lembra da última vez que eu fiz aquela reportagem sobre o pessoal que fazia sexo, não sei aonde? Cara, tudo da mulher é assim, tudo da mulher é sexual, tudo da mulher é de putaria. Quando ela se encontra com o super-homem, nunca viu o cara na vida, chega o cara voando, ela acha a coisa mais natural do mundo, qual é a primeira pergunta que ela faz pro cara? Fica de c***o. Que cara, isso, cara? Ué, ela virou e falou assim, todas as suas funções corpóreas funcionam? Aí olhou pra cara dele com quem diz, Entendeu? Cara, repara, vocês, eu não tô querendo destruir o ícone de vocês não, o ícone da infância de vocês não. Mas cara, ela olha assim, ela, e aí, você come? Pior que é mesmo. É, aí ele, quê? Como é que é ela? Come. Aí ele, sim, eu me alimento, né? Ele mudou, porque o super-homem, ele é virgem, né? Ele disse, não, é realmente, eu me alimento. Eu me alimento. Ela, aham, tá bom. É, qual o seu tamanho? Aí o cara falou assim, quê? O que ela quis dizer? Qual o tamanho da r*** dele? Qual o tamanho? Aí ele, quê? Aí ela, só altura. Tamanho. Aí da bicho, bitola. É. O tamanho 1,88. Cara, na hora que ele fez 1,88, ela fez uma cara de... bracinho. Ela regala os olhos que nem o cara do Mad Max. Cara, ela olhou com uma cara de quem diz, é? Tô vendo que esse volume aí, meu amigo, não é meia não. Cara, ela faz uma cara de tarada. Aí ele fica todo desconcertado, né? Aí ela vai, continua a conversa. É verdade que você consegue enxergar através das coisas? É verdade. Aí vai dela botar o caderninho na frente e falar assim, quantos números, qual número com os dedos eu tô fazendo, o que que tá escrito no meu que aqui no meu caderno. O que é que ela fala? Qual a cor da minha calcinha? O que vocês estão querendo mais, velho? Aí ele fica assim, ele vai olhar, né? Aí ela, eu te deixei incomodado, desculpa. Aí ele, não, deixei incomodado não. Cara, a mulher, ela, tipo assim, ela é toda agressiva, velho. Ela, aí, vão meter? Entendeu? Não, ainda tem outra parte que ela sai, aí ele fala que a cor é rosa. É, ela fica é. Vergonha, né? Aí na hora que eles vão começar a voar, ela fala, você gosta de rosa? Cara, pois é. Deixa eu só falar um negócio, Eu também gosto de rosa. Filha da puta. Cara, imagina a Margot tem um aqui, mito, né? Tem um mito do c*** rosa. Tem mulher de c*** rosa é louca. Eu não confio, não. Eu já vi. Rosa diz que não existe. Quando existe, a mulher é louca. Não, é louca. Pagou aqui, né? Olha, é a rosa. Você acha que ele falou o quê? Quando ele falou rosa? Não foi a cor da calcinha. Cara, na hora de levantar voo, ele bota ela na frente dele. Ele dá uma arqueada com o quadril pra trás. Cara, ele dá uma encoxada nela. Não, ela sentou no p*** dele ali pra poder, voar. Foi, com certeza. E foi sem avisar. Quem ensinou pra ele foi quem? Marlon Brando. Virou e falou assim, meu filho, vem cá. Eu vou te ensinar uma coisa pra você ficar famoso. Aquela cena do voo. Sem avisar, entendeu? ele deu uma arqueada, bicho. Na hora que ele foi levantar voo, ele... A mulher, cara, ela dá um grito, ela... começa a voar. Caralho, eu fico imaginando eles voando. Aí ela na frente dele, aí ele agarrado nela. Aí de repente ele vai, solta as mãos e ela fica agarrada nele, do mesmo jeito, entendeu? De um cachorro voando. Ele é uma luz, quer ver um truque legal? Ela qual? Ele sem as mãos. Aí ela fica grudadinha. Você está ouvindo o Jurassic Cast. Não desgruda daí. Internet! Jurassic Cast no ar, meus caros internéticos! Sim, voltamos para mais um episódio épico! Um ano de site, caralho! Minha voz... Que isso, velho? Minha voz ficou fina, vocês viram? Mas sua voz é fina, né? Emoção! Quando eu fico emocionado, eu fico fresco, né, Hugo Soares? Cara, um ano de site, viemos aqui hoje para fazer um programa muito... Cara, um programa que, olha, se vocês acharam que Rock ia marcar o Jurassic Cast, marcou o Jurassic Cast, esse programa agora vai remarcar. Comemoração especialíssima do site, um ano de podcast, um ano do Jurassic Cast. E obviamente eu não estou aqui sozinho, estão aqui comigo Miotti. Algum dia, Calaveira e Brunão, algum dia. Cara, um ano, e eu continuo não entendendo porra nenhuma do que o Miotti fala dessas aberturas. E está comigo aqui também, Brunão. Ah, meus queridos, que beleza, que emoção. E eu só tenho uma coisa a dizer. Se eu fosse o Marty McFly e a Lorraine tivesse me deixado de cueca, ela ia achar que meu nome era Varca. Tá vendo, Miotti? Isso é uma coisa que todo mundo vai entender, entendeu? Porque cueca pra gordo, chama Varca, ou Circo de Soleil, entendeu? Internéticos, estamos aqui hoje para falar de um grandíssimo filme lá da década de 80, marco da viagem no tempo. O Dr. Root ficou com inveja depois desse filme e falou, eu quero um carro daquele. Hoje vamos falar de Volta para o Incesto, não, quer dizer, de Volta para o Futuro. Ai, meu Deus. Futuro! Bueno, meus caros, hoje nós vamos explorar as aventuras de McFly e Doc Brown, ou Dr. Brown, né, como era traduzido aqui no Brasil. Se você quer saber o que cargas d'água colocaram no remédio da mãe do Marty McFly, que aquela velha é uma doida do caralho, não sai daí que você vai saber disso tudo já já. Jurassic Cast volta logo depois dos reclames do Jaiminho. Sobe a música! E agora, Miote. Miote, você tá aí, Miote? Tô aqui. Miote, a Sora chegou, Miote. Brilha, criatura. É contigo. Que isso, Miote? Miote, você tá bem? Você tá tendo derrame? Que isso, velho? Que isso? Brunão, caralho, Brunão, liga aí. Brunão, liga pro 90, velho. Caralho, ele teve um derrame, velho. Sério, gente, por favor, liga pro 90 aí. Que isso, velho? Tá. Caralho, velho. Tá. Velho, o Miotti me falou que ele ia cantar, não, Calaveiro, agora eu vou cantar. Que isso? Velho, ele falou pra mim, Bruno, agora eu vou cantar a música do Jurassic. Tá. Velho, bicho, ele teve um retardamento. Miotti, você tá bem, Miotti? Ué, vocês mandaram cantar essa música, porra, tá aí. A gente não. Você virou e falou assim, eu vou cantar a música hoje. Eu falei, pô, tu vai cantar a música ou tu vai imitar alguém que tá com... É a música do Gugu Dadá. Que Gugu isso, Dadá. Velho? Cara, essa música era muito escrota, né, velho? Demais, cara. Isso é anos 80, é isso aí, né, bicho? É, e só o pessoal inferno. Fala que hoje a música tá destruída. Olha aí, velho, o que a gente ouvia. Se o cara, ninguém leva a filha da puta do esqueleto a sério, hora nenhuma, cara, nego ia cair cheio de tanto rir, velho. Que nego já riu naquela época, que eu me lembro disso, né? Pois é, e aí ele faz uma voz cavernosa lá, boa de Wolverine dele. Então o que eu queria dizer é que a galera da dublagem, eles se esforçaram. O Garcia tentou fazer o He-Man ali, mas o Garcia devia estar muito sem graça, velho, porque nem o bicho rendeu tanto assim, né? E eu reitero, aquele esqueleto, ele tem cara de gente que tá com problema de carência de ferro, velho. O cara falou assim, velho, vai no SUS... Você tem plano de saúde? Eu te levo lá no hospital. Eu te juro, se eu fosse o He-Man, e naquela hora que ele vira assim, He-Man, agora eu vou pegar você, vou comer sua bunda, gostoso, tesão, mordida nesses mamilos seus. Eu acho ela uma mulher lindíssima desde sempre. Se não houvesse a cena do metrô lá, da calcinha, você acha que ele se apaixonaria por ela? Ficaria fissurado nela? Ah, eu acho que sim. Talvez não com tanto impacto, porque aquela coisa foi a pancada na cabeça dele, né? Isso, exatamente. Eu acho que não só ela ter passado a primeira vez e ter subido, mas o fato dela ter voltado. Quando ela voltou, ele falou, essa aí gosta da coisa. Pensa num trem bom, né? Esse detalhe é muito importante, porque se fosse uma passada sem querer, ela passou sem querer, pá, daí voltou muito puta da vida porque aconteceu aquilo, ficou chateada, olhar para um lado, olhar para outro. Agora, voltar, estimulou, aí o pau subiu. Aí ele falou... O filme devia ser, o nome do filme, assim, A Volta. Volta, já. Voltou, pronto, aí fudeu. E aí chega Schwarzenegger nu com uma piromba de respeito. Eu ia falar disso agora. Vem a piromba dele balangando a tela. É o Conan, velho. Na boa, eu não sou de ficar manjando rolo na areia. Vocês viram? Aparece um pau de Schwarzenegger? Metade da coxa. É absurdo, cara. É absurdo. Ele vem andando e vem fazendo um negócio. Blam, blam, blam, blam, blam, blam. O nego fica falando assim. Ah, porque que é bombado. Fica com a piroca encroada, velho. Ele tomou bomba no pau, porque não faz sentido aquilo ali. Não faz. O bicho é gigantesco e ainda tem uma pica do tamanho das galáxias, velho, praticamente. Cara, isso não apareceu na cópia que eu peguei, velho. É porque você não prestou atenção, Torinho. É porque tá na penumbra. Graças a Deus eu não prestei atenção. Tá na penumbra. lembro, mas se você olhar, você vê a penumbra mexendo, cara. Eu assisti em HD, cara. Quando eu olhei aquela merda, eu falei, não, tá batendo de um canto na tela no outro, velho. Que pau é aquele, velho? O Hugo viu em HD. Quando ele viu a rola, ele falou grosso. Ele, caralho, velho. Tá rolando o Arnold, velho. O Hugo falou grosso. Caralho, velho. É tão grande que quando ele chega, que os três punks olham pra ele, presta atenção na cena. Os três ficam, ih, olha lá, o cara, não sei o quê. Aí um pergunta assim, tá calor na noite, né, meu irmão? E aí, cara, tem um deles, dá uma manjada na rola do Schwarzenegger, velho. E lambe os beiços, velho. Ouvi, não. Lambe os beiços. Ele lambe os beiços, cara. Top Gun não fez isso, fez, velho. É sério, a gente não tá zoando. Não tô zoando, cara. Brunão vem ontem aqui pra casa, a gente assistiu o filme junto, Brunão. Ô, Calaveiro, olha ali, velho, o cara morde o lábio. Aí eu virei e falei, velho, ele não morde o lábio, ele lambe os beiços. Ele fica, ele não deu aquela passada de olho e falou, ih, caralho, a pica do cara, e subiu, sacou? Ele deu uma olhada, olhou pra baixo e ficou lá. É, caralho. Ele fica olhando e ainda faz assim... Ele falou, meu irmão, caralho, meu irmão, que pica é essa? Que piruzão... Terminador do futuro mesmo, meu irmão. Caí de boca nisso aí, eu vou fazer a festa. Aí o Bill Paxton, vai, vamos matá-lo. Aí o cara, é, nós vamos matá-lo. Matá-lo de tesão. Fazer um pintocóptero nisso aí, velho. Só vai sair girando. Velho, a cara que o cara faz é desse nível, velho. É não é sacanagem, nível, não é, Bruno. É desse jeito, velho. Um dos meus atores favoritos, atores de ação favoritos, é o Stallone. E eu vi o pornô do Stallone, velho. O bicho tem uma minhoquinha encruada, velho. Eu fiquei com pena dele. É sério, verdade. É um piruzinho, velho. É um piruzinho, assim, de dar pena. Dá pena. Você virava assim, velho, o Stallone, porra, o Rock, velho, me fez chorar. Cadê essa rola, velho? Cadê a rola do cara? Fiquei triste. Antes da gente continuar o papo, eu quero botar só um parênteses aqui. Bruno, você carrega com você um dicionário de termos que não se usam mais? O que que é? Bancarrota? Que merda de termo é esse, velho? Você viu isso aí? Eu sei onde você viu isso aí. Na moreninha, não é? Que você tá com mania de ler autor velho, que eu tô sabendo. Ué, não se usa mais termo, não? Bancarrota? Mas nunca se usou, meu filho! Bancarrota? Isso parece nome de doença venérea! Cara, é sinônimo de falência. Se você não tem cultura, idiota! Eu tenho cultura, desgraçado, mas eu sou erudito nas línguas que se usam, não em língua morta. Latim, daqui a pouco ele vira e fala assim, abemos Chester. Aí a gente fala, que merda é essa, velho? Tá bom, falência, pronto. Tá bom, o Nécio? Caraca, tem tempo que eu não escuto isso. Olha aí, velho. Até pra xingar, ele xinga igual velho. Olha aí, Miote. O que você faz com ele, velho? Eu sou um jurássico, rapaz. Nécio. Mas não é sangrar. Não, cruz. É os borbotões, cara. É iluminado style, velho. Nossa, não. Olha aí, meus borbotões, meu. O que que tá acontecendo, Bruno? Eu estou no clima de 1890, porra. Ah, eu tô tá. Você tá... Ah, entendi. Você tá criando o clima, né? Isso, entendi. Você trabalha com, trabalha com dublagem muitos anos. Você sim, você sabe dizer por quê? Só 35. Besteira. Começou ontem, né? Um menino, praticamente. E é mesmo. Em espírito. Deixa eu te perguntar. Gostei do espírito. Você foi tentando me agradar e me fudeu no final. É, pelo menos em espírito. Ele não, faz isso. Tem 262 anos, mas... Pelo espírito é menino. É assim, pega a dentadura isso. Aí e continua falando, por favor. Pelo amor de Deus. Grude o seu dentadura e continue falando. Tá, beleza. Tá tudo bem, cara. Eu entendi, assim. Foi uma tentativa de elogio. Me fudeu, mas tá tudo certo. Obrigado pelo elogio que você tentou fazer. Mas, por favor, prossiga no seu pensamento. Vocês nunca viajaram e pegaram a escuna dos velhinhos. A escuna dos velhinhos. A escuna dos aposentados. Estávamos nós em Angra dos Reis, não conhecíamos e tal, pá, vai pro Batuba, pra Paraty, paramos em Angra dos Reis. Vamos fazer passeio de escuna? Vamos fazer passeio de escuna. Tamo aqui já, né? O que mais tem pra se fazer neste caralho? Vamos fazer a porra do passeio de escuna. Aí, eu tô entrando na escuna. Tinha três escunas paradas. Não, duas escunas paradas. A nossa e uma do lado. Parei, as duas vazias, chegamos cedo. Entramos na escuna. A escuna de vocês é essa daqui, da esquerda. Entramos na escuna. Aí, na outra escuna, eu fico sentado. Aí, eu tô manjando a outra escuna. Velho, começou a entrar cada vagabunda naquela escuna. E as mulheres de entrada, teve uma que entrou falando assim, vou dar no oceano, hein? Falei, vixe, Maria. Isso vai ser bom. Falei, você pensou, eu tô na escuna errada. Não, eu falei assim, caralho, que foda, moleque, vou fuder todo mundo aqui hoje. Não tô nem aí se meus pais estão aqui. Meus pais estavam lá. Estavam viajando todo mundo em família. A gente tava viajando em família. Aí a escuna das gostosas, velho, só entrando gostosa. Menininha, 18, 17 não, né? Porque naquela época eu podia, porque eu tinha meus 17 também, de 18. Menininha de 17, 22, 24. Velho, uma mais delícia que a outra, bicho. Sabe, que esse peito durinho. Ai, que coisa de louco. E você já pensando, ah, velho, eu vou me dar muito bem. Não, e eu pensando, vai lotar aquela escuna, depois vai lotar a minha. Cara, começou a entrar a galera da pior idade. Por que prioridade? Porque é aquela galera que vira e fala assim, olha que eu tô! Eu começo a entrar aquela galera da senilidade, velho. A galera toda senil. Ele tá me roubando! Velho, começou a entrar e foi só entrando na porra da escuna que a gente foi. O velho mais novo ali tinha 85, cara. O velho mais novo. Aquela excursão era a última viagem de todas meu as pessoas. Meu filho, o que é que você tá fazendo aqui? Eu falei, não sei, meu senhor. Não sei o que eu tô fazendo aqui. Vontade que eu tinha era me jogar no mar. Me oferecer pra ir manjar. Porque ela ia me jogar de volta. Aí, beleza, vamos ver os golfinhos. Angra dos Reis é conhecida por ter muitos golfinhos. A velha filha da puta do meu lado tava comendo a porra de um queijo mussarela. E há muito tempo ela não sabe mais o que é ter dente. Então ela meio que esmagava o queijo. Ela tava chupando um queijo mussarela. Ela parecia a porra dos golfinhos, velho. Essa velha começou a entrar no frenesi, ela ficava assim, os golfinhos, velho, os golfinhos. Na hora que ela faz os golfinhos, velho, era uma baforada de queijo provolone na minha cara. Aí vem o Roberto, que não tem papa na língua, e falou, ô rapaz, olha a velha me cuspindo aqui. Filha da puta. O elenco dessa pérola aqui, nós temos Arnold Schwarzenegger, que ainda na época tava com sotaque austríaco lá em vigor. Na verdade, ele sempre teve, né? Não, ele sempre teve, mas isso é que eu achei mais massa, porque, por 1990, cara, ele já tava há muito mais tempo. Mais 10 anos nos Estados Unidos, cara. O bicho já tava há 40 anos nos Estados Unidos, 20 anos de curso, o ainda tá falando assim, velho. Cara, você olha que ele fala, look at now, look at now. Que tal? A melhor é quando ele tá no recall lá pra fazer um implante de memória, ele vira pra mulher e fala assim, I need air. Eu falei, ô Hitler, tudo bom? Eu falei, I need air. Eu falei, caralho, amigo. Que filha da puta, cara. Porra, 30 anos de curso, velho. O puto cara, o problema é o seguinte, nos filmes dele, ele não tem muita fala, né, cara? Esse filme dá avanço um pouquinho, tem mais que o Conan. O Conan deve ter duas falas, né? Esse ele deve ter umas 5, eu acho. É difícil pro cara aprender o idioma desse jeito, nesse nível. Nossa, é verdade, cara. A cena dele com a Sharon Stone é muito engraçada, que ela pergunta e responde por ele, né? Ela, você tá bem, ó, amor, você não está bem. Sonhou de novo, ó, foi só um pesadelo. Ele, air. I need air and brunette tits. Tem uma cena que eu gosto muito. É sério, eu gosto muito mesmo. Eu me afeiçoo muito a essa cena. Já não faz sentido nenhum a Caralinha, a Carel, tá matriculada na escola mundial, como aluna da professora Helena. Ela, o que ela tá atrás é do Omegaedron, não é esse o nome? Inclusive, o Omegaedron não é o nome daquele negócio das tartarugas ninjas? Ou então é inimigo dos Transformers, né, cara? É nome de inimigo dos Transformers. Não era o Megaedro, aquele bicho branco lá, que parecia uma bola de golfe? Acho que não. Que era do Crank? Acho que não. Bom, enfim. Eu achava que era... Eu inclusive, eu tava confundido com o Necronomicon, velho. Eu falei, ih, rapaz, o Necronomicon aí não é o Megaedro. Ela tá atrás do Megaedro. Beleza, não faz sentido nenhum. Ela tá escondida numa escola, a não ser que ela seja lésbica e goste de menininhas. Então ela tá ali pra fazer uma vaia dela, com o Velcrim. Isso. Ela é outra que perde o objetivo completamente quando chega na Terra. Cara. Motivo de Karel, de Carilha, está na Escolinha Mundial com outras menininhas. O maior motivo dela. Olha lá. Aí o professor foi embora. Já entendemos por que ela se meteu na Escola Mundial. Mesmo assim, ela está atrás do Necronomicon. Confere? Confere. O Necronomicon passa do lado da escola dela. Ela não deve nada a ninguém. Ela não tem que dar satisfação a ninguém. É pegar a bolinha e se mandar. Voltar pro fundo do mar. Confere? Confere. Por que ela não foi atrás da porra da bolinha? A bolinha passa, ela usa a visão raio-x dela, dá uma olhada na calcinha das meninas. Ô, oh, beleza, bucetinha maneira. Olha pra parede, o carro passa, ela... Ai, foi embora. Não, ela levanta, vai querer ir atrás, aí o professor fala assim, ei, onde é que você vai? Aí ela, não, é verdade, tem que assistir aula. Por que, caralho? Eu tenho que responder a questão de geometria, né? Por que, meu filho? Você é Supergirl, velho. Você não precisa assistir essa merda dessa aula. É que nem o Edward, que já tá há anos fazendo isso, aula, velho. Lá. Caralho, velho, eu tô ficando muito triste, cara. Eu vou chorar, velho. Por que eu tô descobrindo que Supergirl é Crepúsculo, cara? Tô muito triste. De dezembro de 1985 foi quando estreou essa pérola do cinema mundial do Robert Zemeckis. Que foda esse filme foi, né, cara? E graças a esse filme, eu virei cinéfilo. Olha aí. É mesmo, olha. Conta aí tua história, meu. Como é que foi? Eu via filme no cinema, no Supercine, passava na televisão, né? Puta, normal. Supercine é o supra-sumo da derrota, né, velho? Mas era quando era bom, né, porra? Ó o Miotti, olha como é que é a infância do Miotti. Eu vinha na sessão Aventura. É, pois é. Não, achei engraçado que eu e o Calaveira, a gente cresceu com a sessão da tarde, né? Então, o Miotti não, o Miotti já cresceu no Supercine, velho. Super... Sessão Aventura. Cine, como é que era? Cine Corujão. Classe A, né? Classe Corujão. A. Não, Corujão tá até hoje. Era o Classe A, cara, que tinha, que passava de madrugada. Era só filme, geralmente, thriller de sexo sem graça. Domingo Maior também. Domingo maior, olha aí. Cara. Teve um dia que chegou assim, meu pai, chegou pra mim e pros meus irmãos. Vamos pro cinema. Aí eu, pô, não quero cinema não, eu queria ficar jogando videogame, né? Só um parênteses. Internet, que vocês entenderam de onde o Biotti tirou a educação dele? Entendeu? Pai dele chega, chuta na porta, vamos pro cinema! Chora todo mundo, por isso que o Biotti é assim hoje em dia. Olha os traumas da infância aí, ó. Vai lá, Biotti, continua. Aí eu falei, ah, quero esse porra, irmão, não, sei o que. Aí meu irmão tá doido pra ir, né? Olha como é que o Biotti responde, velho. Biotti com 9 anos, quer porra, irmão, não. Ah, toma no cu, velho, filha da puta. Caralho, que família de ogro, velho. Internéticos, o negócio é o seguinte, antes de nós começarmos este programa, nós vamos falar pra vocês que vocês, por favor, não se ofendam. Este é um programa de cinema galgado no humor. Nós vamos dar as nossas impressões pessoais sobre Top Gun, Ases Indomáveis, que é um dos filmes mais gays que eu já vi na... Não é gay. Não é o melhor. O nego fala que é o melhor, não é o melhor. É gay. Não que haja algum problema quanto a isso. De jeito nenhum. A gente só não entendeu por que que queriam fazer um filme de gays com, tipo, aviões, sacou? É a mesma coisa que falar assim, ah, vamos fazer um romance homossexual no apocalipse zumbi. Não se ofendam. Pessoal que é homossexual, continue assim, vai fundo. Vai nessa pegada. Estamos com vocês. O Jurassic Cast levanta qualquer bandeira. Não temos preconceito de qualquer forma. Mas a gente vai falar sobre esse ponto do filme. Mas não se sinta ofendidos, não é preconceito. A gente apoia toda e qualquer forma de amor. Inclusive, inclusive, a gente, pra se resguardar, sabia que ia falar sobre esse assunto e tal, a gente chamou o Rodrigo aqui, nosso amigo e tal... Que é fã do filme. Que é fã do filme. Só isso, tá, pra gente? Não dizer só que a gente é imparcial, ai, Jurassic Cast, homofóbico, itananã, a gente chamou o Rodrigo, que é um representante da classe, né? É, pô, daqui a pouco vai me apresentar como o presidente da ONG de defesa dos homossexuais, fãs do Tom Cruise. Eu falei, não, não é por aí, eu sou fã do filme, porra. Do filme. Presidente você não é, que a gente sabe, mas a gente sabe que você é tesoureiro. Tá certo. Mentira, internet, sacanagem. Rodrigo é casado lá com o Jorge. Que é ouvinte do programa também. Bota, né? Jorge. Beijo, amor. Bota Jorge. Mais antigo ainda, O Pentelho. Alguém lembra desse filme? Esse é ruim pra caralho, velho. O Pentelho. É, não. É não, é ruim. As Miputes Grilas. Não, não, cara. Ele é bom. Ele só é esquisito. O Virgem de 40 Anos, que é esse incrível. Esse é muito bom. Esse é muito bom. Rick e Bob. Muito bom também. De NASCAR. É na pegada do Âncora, mas é muito bom. Ligeiramente Grávidos, que é muito legal também. É legal. Né? Não, é mais ou menos. Por que você não gostou? Por causa daquela meninazinha. Porra, velho. Ih, deu derrame aí, ó. Qual é o nome dela? Ah, é o Bruno que sabe. Como é que é o nome dela, Bruno? Ela faz o Grey's Anatomy. Fazia. Ela era a Grey. Não. Ela era a fulana. É a Catherine Heigl? Pronto. Isso, não gosto dela. Não gosto dela. Só gosto dos peitos dela, do cabelo dela e da cara dela. Mas ela, tipo assim, personalidade não bate com a minha. Peraí. Conte-me mais sobre você gostar dos peitos dela. É bonitinho, poxa. Mas ela nunca botou os peitos pra fora. Sim, mas a gente imagina. E a gente imagina? Eu tô gostando cada vez mais. Nossa senhora. Ai, Jesus. Super Bad, depois de ligeiramente grave. Vamos continuar pra... Vai falando aí que eu vou pegar um negócio ali. Água, Calaveira. Eu vou pegar um negócio ali, vai falando aí. Super Bad, ele fez 2007. Já sei o que ele ia fazer. Tem um outro filme muito bom produzido por ele, cara. Chama Walk Hard. Já viu esse filme? Como é que é em português? É A Vida é Dura, uma coisa assim. Voltei. É a história do Dewey Cox. O que é isso? Eu me toquei agora. Meus caros internéticos, voltamos para mais um episódio épico! Caralho, virou. Sim, voltamos para mais um episódio épico. Quem vos fala é Manoel Calaveira, meus caros internéticos. E eu não estou aqui sozinho, está aqui comigo, Brunão. Ai, imbecis, estou cercado por imbecis. Eu falo isso toda vez que vocês me ligam no Skype, no celular, mesma coisa. Está comigo também! Lá vem! Demorou demais, é porque... Lua vai iluminar os pensamentos dela. Fala pra ela que sem ela eu não vivo. Não! Viver sem ela é meu pior. Não, olha só. Peraí. Parou. Qual que é? Há uns meses atrás eu tava conversando com o Miotti. E ele veio me contar as aventuras sexuais dele, etc. Sim. E aí eu cantei pra ele. Qual? A seguinte música. É o seguinte, aquela música do nosso querido AGP que diz assim: deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro, na beleza desse teu olhar. Eu quero te Chega! Essa abertura vai ficar imensa.

fortes, né, os mais impactantes. E ele conseguiu, cara, criar uma trilha inacreditável de suspense, cara, que te deixa na ponta da cadeira, bicho. Não só a hora da morte no chuveiro, aquela trilha esganiçada, né? Que é fantástica também, mas o outro tema de suspense, que também é muito bom. O resto da trilha sonora, se você escutar ela, botar no fone de ouvido e escutar, você vai falar assim, pô, e aí? Porque eu fiz isso. Mas se você ver com o filme... É outra coisa. Diferente. É uma trilha é que outra funciona coisa. Muito bem com o filme. Funciona com o filme, com a cena, o que tá acontecendo na hora. Uhum. É sensacional. Exato. E ele criou dois temas impactantes e que até hoje são repetidos e homenageados em diversos filmes, né, cara? São, muito. Inclusive o cabelo da Hebe Camargo também, igualzinho. Cara. Isso, o cabelo é, loiro, gigante, branco, sei lá. Ela, meu Deus, estou sendo perseguida. Pois é, aí ela tá sendo perseguida e aí chega o He-Man nu! O cara me chega, velho, nu! A roupa dele tá diminuindo ao longo do filme, velho. Ele tá vestido. Quando ele chega na Terra, ele tá com um tapa-sexo. Ela tá sendo perseguida por monstros. Aí chega o monstro do Dolph Lundgren, gigante, nu, besuntado em óleo. Besuntado de Johnson & Johnson, cara. Besuntado de Johnson & Johnson. E fala, sou seu amigo, vou te proteger. E ela, ai, tá ótimo. Cara, que mulher tarada, velho. Ela ia chegar nessa hora e ia falar, me leva. Isso não é piada. A Courtney Cox, ela quase dá duas beliscadas nos mamilos. Tem uma hora que ele se abraça ele assim, ela abraça ele assim, meio tipo assim, ai, sou uma mocinha indefesa, nunca dei o cu. Velho, ela vai passando a mão pelo peito dele assim, velho, ela, sério, ela dá uma no mamilinho dele assim, agora. Aí o Imbé até viu, não, tô falando, até vira e fala assim, não, para aí, velho, tá bom, peraí. Como é que eu vou matar você... a Hebe e atirar a Tânia de pau duro? Pera aí, pô, tá bom. Não, cara, aí ele, tipo, o pior é que é verdade, cara. O pior é que é verdade. Se você se esforçar um pouquinho, você vê o pau dele duro ali, cara. Você, Miotti, já teve uma dama de vermelho? Pô, que eu lembro agora, teve, acho que teve não. O Miotti já comeu mulher casada, bicho. Ele não que tem isso? Dama de vermelho. É verdade? Não faça isso, isso é pecado. Tu não sabe. Isso é pecado. Não sabe, isso é pecado, Miotti. Não faça isso. É pecado dela. Ele não é casado. Tudo que a gente fala aqui é brincadeira. Não é pra levar a sério, não. Mas tudo que a gente fala aqui é brincadeira. Ele levou a sério, hein? Ele levou a sério, mano. Ele levou a sério. É um problema. O Miotti, ele acredita em DeLorean. Ele não pode fazer. O Miotti é o Gene Wilder, cara. É o Gene Wilder. Meu querido Mário, a gente já tá encerrando. Antes da gente dar uma encerrada, eu queria te apresentar um amigo nosso. Pois não. Ele é uma criação do Viváqua. É um tubarãozinho depravado, alcoólatra, mas que todo mundo adora. Absurdo. Não faz ideia o que tá acontecendo. E ele é uma criação do Viváqua, que é o Tutu, que é um dos motivos pela criação desse tubarão, da personalidade desse personagem. E da forma como ele fala, foi você que é o patrono também da criação do Tutu. E aí eu vou botar a internet agora de cu caído, vou botar o Tutu pra conversar com o Mário Monjardim. Eu sou um tubarão mineiro, eu gosto de cachaça e eu gosto do Mário Monjardim. Não é, diabo? É isso mesmo? Ah, meu Deus, que ah, Rapaz, eu sou seu fã há muito tempo. Lebre gostou, hein, cara? Que nós assamos no pato. Tô doido pra comer uma boa de milho. Tô com couve mineira. Que absurdo. O rapaz tá querendo me comer, não pagou nem a janta ainda. Como é que você conheceu o Mário, Tutu? Eu conheci o Mário quando eu tava vendo o desenho Riquinho e ele fazia o dólar. Aí teve uma vez que falou assim: vamos lá salvar o nosso amigo, não sei o quê. Aí o dólar falou: ô, já, vambora. Aí eu falei: eita, cachorro bom esse aí. Isso num cachorro bom, é o dólar. Aí eu fiquei, comecei, aí teve o Salsicha. Teve o Pernalonga. Porque assim, eu gosto dos trolls, né? O Pernalonga foi meu favorito. O melhor é a Sarah quando ela atender o telefone. Isso. Ela atende o telefone e fala: alô, cara, eu vou lamber os seus mamilos, eu vou beliscar o seu clitóris, eu vou enfiar 3 dedos no seu eu vou fazer no seu olho, eu vou no seu ouvido. 10 minutos depois ela vira e fala assim: ah, você quer falar com a Ginger, né? É porque todo mundo que liga na casa dela e fala assim: eu vou beliscar seu mamilo, eu vou... Não, Garcia, olha, você é o culpado pra gente achar que o Schwarzenegger, ele era um ator shakespeariano, cara. Porque até o trabalho em cima da dublagem dele é uma coisa tão primorosa que quando a gente não tinha contato na época lá da década de 80, a gente só tinha contato com VHS. Não existia a facilidade pra se alcançar a mídia que há hoje. Aí a gente tinha acesso às vozes de vocês, dubladores. E você transformou o Arnold, cara, num ator shakespeariano. Que o Arnold, ele tem entonação de voz no seu trabalho. Ele é sarcástico quando tem que ser. Aí a gente tem acesso ao som original e a gente descobre que o Schwarzenegger fala "Head to the chopper". Pois é, mas a merda é exatamente essa. Acabou de foder o meu trabalho. Porque olha só, eu tenho que fazer o que o cara faz lá. Porra, eu tentei meio, assim, boçalizar a voz dele, claro. Não dava pra fazer um sotaque austríaco como ele tem no original, porque aí ia ficar "I'm the governor from California". Não vai dar certo fazer uma porra do negócio assim. Ô Mac, vamos atrás desse filho da puta que tá ali no meio da floresta. Nossa, mas você é muito feio. Não ia ter feio. Depois mesmo que eu ia falar, porra, por isso que eu não... Ei, tá vendo? É por isso que eu não gosto de dublagem. Por isso que dublagem é uma merda aí. Na verdade, o cara tem essa porra de sotaque, cara. O que eu ia fazer? Não, vamos comer um chucuta antes de pegar o plenador. Né? Seria o certo, seria até fazer isso, né? Isso mostra o tanto que o Peter Jackson ama essa obra. O esmero, né, cara? Esmero, cara. É o esmero. Ele ama essa parada, sempre amou, e ele ia fazer o melhor filme que ele pudesse, e ele conseguiu, cara. Miote, pega no cabo da espada, Miote, vai. Pra mim, a melhor trilha do Senhor dos Anéis é da Sociedade do Anel. Como filme também, eu acho, eu prefiro a Sociedade do Anel dos três, né? Eu acho melhor. E essa trilha sonora é foda. Essa é a melhor trilha mesmo. Cara, até mesmo a abertura, quando ele tá no condado, a música não, do condado. Porra, a música dos Hobbits. Porra, puta a música merda, dos Hobbits é de chorar, velho. É de chorar, cara. É a inocência. Vamos entumecer os mamilos agora. Sobe a música dos Hobbits, Miote.

Caralho, velho. Sério, velho, eu era muito idiota, cara. Toda vez que ele vinha e fazia aquele... Aí eu fazia... Ah, me acertou. Caía no sofá. Conosco também, Hugo Soares, lá do Pauta Livre News! É, rapaz, o café sempre tá frio, sempre quando eu... Opa, mundo de novo? Só vai ter um extra. E a minha voz que enganiçada, olha que desgraça. É que não sei o que eu acabei. Vamos de novo? Caralho, velho. Posso repetir a frase? Pode, vai lá. Ai, cara, já fiquei sem ar, velho, na apresentação. Ai, vai lá. Nunca desmereçam o que vocês fazem, o que você, quem já tá aposentado, não faz mais, mas enfim. Puta, aposentado, o cara quer me fuder mesmo, né? Não, quem está? Eu não falei você. Ah, bom, eu falei, porra, o cara já me chamou de não, olha, porque é espírito de jovem, com esses seus 122 anos, tal, é, contemporâneo de Oscar Niemeyer. Porque... Então, assim, caraca, velho. Caceto que você faz, tal, você que já tá aposentado aí, que já não consegue mais articular as palavras direito, com, né, com essa idade avançada. Eu vou sair daqui, vou me matar, mas tudo bem, tô tranquilo. Caraca. Tá tudo certo. Vamos falar do Predador, porque é melhor, porque esse negócio tá me deprimindo. Quem tá deprimido agora sou eu. Não, quem... Olha só, o Rodrigo disse que tiver desempregado, Rodrigo, é que eu não tô mais na Disney, cara, senão eu te botava pra fazer o timão quando o Pedrinho Lopes estivesse ocupado. E essa coisa aqui é quase... Pumba! É quase um timão, né? É uma coisa bonita. Olha, eu tô desempregado. Porra, é um timão, cara. Porra, tu quer tirar o trabalho do Pedro Lopes? Assim não dá certo. Eu tô desempregado, cara. Olha lá, pois é, aí, igualzinho, rapaz. Aí, olha que merda. Ô, Pedrinho, não vai poder voltar de Minas Gerais, meu velho. O cara já tá querendo tomar teu emprego lá de Brasília. Velho, eu tô mesmo. Eu tô numa merda do caralho. Pois é. Olha a tristeza. A faixa principal do De Volta para o Futuro que você vai escutar agora é inconfundível. Solta aí, mano. Diz aí. Não, isso aí quando eu tô citando o carro, tô chegando a 88 milhas por hora. O melhor tomando multa pra caralho, perdendo a carteira. Por isso que esse filho da puta não tem dinheiro pra comprar uma pizza de R$2, velho. Aí, ó. Gasta só com gasolina. É. E multa. Eu fico imaginando o dia que o carro for movido a lixo, o que que o Miotti não vai fazer, velho? Mas então o Miotti tá armazenando combustível no carro dele há anos, cara. Última vez que eu andei no carro do Miotti, a polícia parou a gente. Mas não era a polícia militar, era a zoonose. Falou, não. Esse carro vai passar tétano. Que tétano, meu amigo? Meu amigo, você vai olhar pra esse carro, você pega tétano. Agora, os conceitos que esse filme traz são uma coisa impressionante. Velocidade de dobra espacial se tornou velocidade burlesca. Cara, velocidade... Peraí, para tudo. Velocidade burlesca. O que significa, velho? O que significa? Cara, eu passei anos da minha vida... Não, o melhor é o que ele fala antes. Estamos nos aproximando dele, senhor. Em menos de um minuto, Lone Star será nosso. Ótimo! Preparar para atacar! Preparar para atacar! Quando eu contar, três. Um.

Na verdade, ela não acaba. Ela entra no meio da música e depois volta o Arcanjo. Você porra aí. Saúde, merda. Saúde. Olha, uma coisa a gente tem que admitir. Top Gun é um filme que tem, na opinião de dois aqui, ele tem problema de roteiros. Na opinião de dois, ele não tem problema de roteiro. Tudo bem, a opinião tá dividida, não tem problema nenhum. Só que uma coisa é incontestável. A trilha sonora do Top Gun é muito maneira. É muito boa. Se você gosta de música dos anos 80, é a tua trilha sonora, cara. Todo mundo gosta de música dos anos 80, né, velho? É impressionante. Solta aí, meu, aquela música que ficou famosa do Top Gun lá. Watch it in slow motion as you turn around and say, take my breath away. Take my breath away. Tire meu fôlego. Como é que é, Miote? Tire meu fôlego. Olha o Miote traduzindo ao pé da letra. Tá certo, Bruno? Tá certo, tá? Tá perfeito. Tire meu fôlego. Perfeito. Tire meu fôlego. Tirando meu fôlego. Olha aí. Que é a música que toca toda vez que o Maverick vê o Goose. Não. É a hora que ele come a Kelly McGillis. É uma cena agressiva aquela cena, não, cara? Você acha, cara? Por quê? Cara, eu acho. Porque eu era criança e aquilo ali num filme de ação. Que isso, velho? Ele bota devagarinho. Cara, é pesado aquilo ali. Na época era muito pesado assim, viu? Vocês dois estão muito puritanos. Aí assistia com os pais, pô. Eu me lembro que as primeiras vezes que eu vi em casa, assim, o pessoal dava uma acelerada, eu acho. Pra passar rápido, assim. Na Globo cortava, é isso. A Globo dava uma diminuída. O engraçado é que essa cena, ela foi filmada depois que o filme ficou pronto. É porque era pra amenizar um pouco a história do gay, cara. Eles filmaram o filme inteiro, e aí existia um romance entre a instrutora e o Maverick, né? E aí o filme ficou pronto, eles editaram o filme todo, aquele negócio, fizeram uma exibição, testaram lá com o público, eles fazem essas sessões de exibição fechadas, né? E cada um responde um questionário depois. Uma das perguntas que os produtores colocaram foi se o Maverick deveria explicitamente traçar a professora, né? E aí o pessoal achou que deveria. Os atores já tinham sido dispensados. A Kelly McGillis já tinha cortado aquela cabeleira loura dela lá, ela já tava com outro. O pessoal filmou duas cenas. Filmou a cena de amor, de sexo, né? Que ela é toda no escuro, né? Você não vê nada, ela se passa dentro do quarto lá. E tem a cena do elevador. Não tem uma cena que ele olha pra ela no elevador, aí o elevador para, ele fica lá dando sorrisinho, não sei o quê. Primeiras vezes que eu vi, eu não saquei quem era aquela mulher. Eu falei, porra, esse cara tá afim da professora e tá cantando essa funcionária aí do elevador, cara? Porque em duas semanas a Kelly McGillis envelheceu 30 anos, aí, nego, caralho, eu não sei quem é essa mulher, velho. Não, é porque ela tava com o cabelo curtinho, e aí, na cena do elevador, ela tá com um capzinho. Só que, pô... Ela tá vestida de Iceman. Nunca que o cabelo dela ia caber dentro de um chapéuzinho daquele, né, cara? Não. Não é por isso que ela tá vestida de homem, Rodrigo. Não é por isso. Ela tá vestida de homem porque ela falou assim, esse filho da puta foi na minha casa, tomou banho, não me comeu, vou me vestir de homem pra ver se me rende alguma coisa. Porra, porque não é possível. Eu estou úmida aqui na frente dele, porque, velho, eu nunca vi uma cidade, sinceramente, eu queria saber que boca do inferno é aquela que eles estavam, que nego transpira o filme inteiro, velho. O cara tá dentro, o porta-aviões, não existe ar-condicionado nesse porta-aviões, não. Então vai lá, Dudu, dá o seu recado aí, cara. Acabei interrompendo com gracinha. Então tá, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É super divertido vir aqui no Jurassic Cast falar sobre cinema, um assunto que eu não entendo porra nenhuma, mas que eu adoro falar ainda assim. Mas como eu já sei que eu não preciso saber de cinema pra participar daqui, então tá valendo, né? E onde é que o pessoal te acha, Dudu? As pessoas me acham em São Paulo, eu moro no bairro de... Não. papodegordo.com.br. Essa foi sem graça pra caralho. Caralho, olha que eu entendo de piada sem graça, hein, porra. É, essa foi tão ruim, mas tão ruim que eu vou até refazer. As pessoas me acham no papodegordo.com.br, lá temos um podcast quinzenal, que não é tão engraçado quanto o Jurassic Cast, e que nós não temos também nenhum tipo de conteúdo relevante pra falar, mas ainda assim eu chamo vocês a escutar. Apareçam por lá, escutem, deem uma chance de ouvir um bando de gordo falando sobre qualquer coisa, porque afinal de contas isso não acontece. tanto Jurassic Cast, né? Aqui só tem dois gordos. Miotti é aprendiz. Padawan. Não, o Miotti é gordo. É porque ele, do nosso lado, ele emagrece. É verdade. Mas o Miotti, ele já tá usando calça jeans e strass. Pra mim, padrão de gordice... Oh, o Dudu já me viu ao vivo. Sou gordo, Dudu? O único que eu conheci aqui, pessoalmente, foi o Miotti. O Miotti, ele tem potencial. Ele não é gordo. Ele tá não, rotundo. Ele tem potencial. O Miotti, hoje, eu percebi que ele tá ficando rotundo. Ele tá ficando meio... O Miotti, ele não tá gordo. Mas sabe quando ele tá gordo, mas a pele tá tentando fazer com que ele não fique? Então ele fica aquela coisa socada no abdômen. Né, Miotti? Uhum. O Miotti é o pateta do Jurassic Cast, né, cara? Não, mas ele falou até bem mais hoje do que no... na primeira vez que eu gravei com vocês. Mas isso é um desafio aos hosts da internet que eu faço. Faça o Miotti falar como eu faço. Aí eu quero ver. O amigo não faz, não tira. A gente tira leite de pedra do Miotti, não é, Miotti? Tu tira leite de pedra do Miotti? Sério? É, ele gosta do meu leite. Como aí? Olha, Miotti, depois de um ano e meio do Jurassic Cast, você conseguiu me trollar. Essa vai pros extras, velho. Essa eu tenho que admitir. Não tenho resposta. Mas eu concordo com o Eduardo Salles. Realmente, papo de gordo tem a menor graça comparado ao Jurassic Cast. Filha da puta. Inclusive, a minha mulher não ouve o Papo de Gordo, mas ouve o Jurassic Cast. Não, Dudu, vou te dizer que eu escuto todo o programa seu, viu? Tá no meu feed. Tá ligado, meu. Te agradeço. Esperando saber que alguém eu aqui escuta. Eu baixo por tá pena pra ajudar nos downloads, mas escutar eu escuto, não. Escutar essa merda eu não escuto, não. Chato pra caralho. Por isso que eu percebi. Agora eu entendi porque a gente parou de ter 45 downloads, tem 46. Agora baixo o iTunes, baixa. Baixou, dou Ctrl Del, não, como é que é Shift Del, pra não ir nem pra lixeira. Ai, caceta. Eu não concordo que o filme é gay, esse negócio todo, né? Já falei aqui dois começos do programa. Mas tem uma cena que é muito baitola. É na hora que eles estão no vestiário, aí estão meio que discutindo lá o Maverick e o Iceman. Aí o Iceman chega pra ele assim e faz como se fosse dar uma mordidinha no nariz dele. É. Puta que pariu. Esquisito pare. Mesmo. Aquela é constrangedor, é né? Aquela ali é. É. É constrangedor, cara, aquilo ali. Nada, velho. Nunca vai ganhar, Miotti, daquela maldita cena do vôlei de praia de calça jeans, velho. Aí tudo bem, né? Miotti, olha, de um lado a gente tem o Goose e o Maverick. Do outro lado a gente tem o Iceman e a mulher dele. Que ninguém sabe o nome dele. Só trata de mulher do Goose, mulher do Iceman. De um lado... tem o Maverick, o Goose e todos os meigos. Porque tem uma hora que o Maverick vai tentar dar um peixinho, aí ele enfia a cara, tipo assim, ele come 2 quilos de areia, aí ele fica magoadinho, porque os outros, o cara fica assim... Não, velho, é tipo escola infantil, fica assim... Desse jeito, uivando, literalmente. Aí o Maverick levanta assim todo, pô, tá me zoando na frente dos meus coleguinhas. Aí vem o Goose, velho, o Goose dá um abraço nele, mas dá um, tipo assim... Gato, fica triste, não. Velho, e ele sai, tipo assim, de costas. Aí o Goose sai olhando pra trás e assim, vou te pecar. Velho, é muito fresco, Leonardo. Que porra é essa, velho? É muito fresco. Não é não, Bruno? Cara, a frase desse filme que eu acho a mais fresca de todas é quando tá os outros dois pilotos lá, que são os secundários. É que tinha que ter mais piloto, né? Pra não parecer que só tinha o Maverick, o Goose, o Iceman e a mulher dele. É, mas você só lembra desses quatro, né? Isso. Mas tinha o Wolfman e o Hollywood. Ah, e o Hollywood usava chapéu, né, cara? Isso, tem um deles que usa chapéu, isso, né? E aí, cara, os caras estão assistindo cenas de um vídeo numa aula lá qualquer de aviões sendo destruídos. Sim, sim, sim. E eu não me lembro quem é que tá falando, se é a Kelly McGillis, quem é que tá contando qualquer coisa. Eu sei que um chega no ouvidinho do outro e fala assim: estou ficando excitado. E o outro vira, olha pra ele assim com aquela cara mais lânguida e fala: não me provoca. Ô Brunão, você assistiu que filme hoje de tarde, hein, cara? É verdade! Eles estão num galpão. É quando eles descobrem que a mulher que ele cantou na noite passada é a mulher que vai dar o curso pra ele, sacou? É instrutora. Cara, eu não lembro dessa cena, porque eu não assisti de ontem pra hoje. Estou ficando excitado, não me provoque, velho. Eu tô te falando, velho, cara. Velho, por favor. Aí como é que vocês dois têm o disparate de virar pra mim e falar assim, não, o filme não é gay, não. O filme não é hétero. Porque pior do que essa parte que vocês estão falando, é voltando à parte de novo lá do vôlei de praia, é quando o Iceman e a namorada dele começam a dar uma surra no Maverick e no Goose. Velho, eles pegam, vocês se abraçam com uma virilidade, sacou? Ah! Aí olham um pro outro assim, todo suado, velho. Eles ficam tipo assim, se manjando, sacou? E o double high five? É, lá inventaram isso, né? O double high five na bundinha, né, velho? Na bundinha. É um em cima e na bundinha embaixo. Aí ele se pega assim, eu falei, velho, vem. Velho, aí eu pensando assim, eu assistindo a cena, eu ficava assim, caralho, vem, velho. Vem agora, caralho, eu vou te comer muito foda hoje à noite. Vocês são velhos assim também, é? Pô, que bom falar com contemporâneos, que coisa bonita. Eu tô com 31. Vocês hein? São da época do videocassete também? Pô, do Betamax, eu não tive um. Já dá pra época. Não, não, porra, então, era velho e fresco ainda, porque o cara, não, videocassete não, VHS não, eu gosto de Betamax. Depois pera aí, parou tudo. Quarta, tá vendo? Aí, ó. Pera aí, Garcia, Garcia, imita por favor aí, o faz a voz de novo aí do Rodrigo, que igual, cara. Chupa everyone, velho. Você fica dublado com o Garcia Júnior. Se lasca aí, vocês todos. Não, mas aí outra coisa, né, velho? Uma coisa minha chance aí. Garcia Júnior, se lasca com vocês todos aí. Problema não, a gente tá demanda. Pensou, foi quase um gênio dos Smurfs, mas aí a gente chega ali também, cara. Não tem problema não. Se lasca todo mundo aí, pô. Os Zardos, eu acho que o Sean Connery deve ter vergonha disso. Ah, com certeza. Ele usava um maiozinho boraca. Usava um cavanhaque estilo Sr. Ming e tinha um rabo de cavalo. Nossa, cara, era. E era um pacotão, né, velho? O Sean Connery tinha um sacão, velho. Pô, olha que ele presta atenção. Ah, tu ainda não aprendeu que o calaveiro só presta atenção nisso? Peraí, gente, olha só. Se você chupar o Sean Connery, você não é bicho. Você simplesmente tá realizando um desejo, um sonho. Meu, não. É nisso que você acredita, né, Diego? Quando você pagou uma golosa pra ele, você falou assim, eu não estou sendo gay. Olha só, vou dizer pra você. Se um dia eu tiver a oportunidade, que eu não vou perder, de chupar o Sean Connery, eu vou imediatamente correr pro Twitter. Avisar, acabei de chupar o Sean Connery. Ninguém é genial pra sempre. A Pixar surgiu em 95, primeira animação, longa-metragem, Toy Story. Oh, nossa, que maravilha, geniais. 95, 97, veio, ah, nossa, que lindo, vida de inseto, fabuloso. Toy Story 2, ih, peraí, estão começando a se repetir histórias, já estão começando a fazer sequência. Pô, já não é mais a mesma. Aí vem, sei procurando lá. Procurando Nemo. Não, procurando Nemo, verdade. Nossa, obra de arte, fabuloso, a Pixar não erra, a Pixar é foda. Aí vem, aí vem Carros. Porra, Carros. Pô, historinha meio insossa. Historinha meio insossa, mas não é tão. Mas é legal, bem feito. O Carros é excelente, cara. Não sei o quê. Aí vem o Up. Pô, historinha legal. Os 10 primeiros minutos é de chorar. Tudo bem, foda do que não sei o quê. E o Oli. Vem o Ratatouille, vem o Oli. Caralho, o Oli, filme de arte. Puta que pariu, não sei o quê. Incríveis, nossa, melhor do que os dois filmes do Quarteto Fantástico. Puta merda. A Pixar é sensacional. Aí vem Carros 2. É, Disney fudeu tudo. Aí vem Carros 2. Segura aí, segura o raciocínio rápido. O Luigi, ele tá em off, falando coisa com coisa. Você tá falando aí, ele tá assim, ah, não sei o quê. Ah, ele fica esse velho maluco, velho. Ele fica sozinho no parque, jogando milho pra pomba. Aí ele fica, eu tô tentando entender o que ele tá falando. É verdade, é. É. E é mesmo, velho. O Luigi é doido. É verdade. É por isso que eu não dou nem corda, velho. Deixa o doido falar. Não, é, segue em frente, pô. Virou, velho. Deixa o maluco falar, velho. Ainda bem que a gente grava em faixa separada e depois a gente. Isso, não vai tirar. Mas vocês vão colocar véio. Tudo isso. Tá muito chegar bom, no raciocínio do. Aí ele continua. Isso foi. Não, vai, pegar o tá vai bom, lá. Tá bom, vai. Continue aí. Não, pode falar, tá engraçado pra caralho, não, velho. Pode continuar aí, pagando de velho louco no parque. Um amigo é me. Ai, um amigo é me. Olha só, internet, a mais alta das honras e prazer que nós recebemos esses dois amigos do peito do Jurassic Cast. O Diogo não, porque o Diogo é um vendido, caralho, mas tá aqui

Vai sim. O que você acha? Vai, cheio de pi nessa porra. Não, tira os pi. Agora, esse programa não vai ter pi, velho. A gente bota, porque se botar o pi vai perder a graça, né? Esse pi vai ter um programa, vamos lá. Eu vou te falar que é uma parada muito escrota, porque 1986 ainda era Guerra Fria, né? Sim, no auge. Tanto que no final eles enfrentam MIGs, são russos, né? E tem aquela mini guerra ali que ninguém sabe o que tá acontecendo. E aí, ao mesmo tempo, é uma competição entre gays que querem se afirmar. Cara, é uma loucura foda esse roteiro, velho. Não, pô. Isso aí não é oficial, né, cara? Isso não é aqueles que sejam gays. A gente pressupõe que é gay, né? Que eles têm uma orientação sexual diferente. Eles gostam... São homens que gostam de homens, né, Miotti? Por que é Miotti? Porra. Eu tô pedindo tua opinião, não é, Miotti? Você concorda ou discorda de mim, pô? Olha, a carapuça civil, hein? Carapuça civil. Faz com o Dildo, pô. É o trauma Dildo, do pô. Do teatrinho anterior. Não, e assim, eu não estou concordando com essa questão do Rodrigo e do Miotti falarem que a cena foi agressiva. Cara, a cena é no escuro. Não aparece nem o peitinho da Kelly McGillis, portanto tu já viu, cara, tá caído pra c***, mas não aparece. Cara, mas olha só, o beijo de língua ali deles é... É, enfiando a língua na mulher. Velho, cara. Eu queria falar isso, cara, aquele beijo de língua do Tom Cruise, velho, não parecia uma arara comendo mamão? Sabe papagaio quando vai com a linguinha e fica assim... Cara... É muito escroto, velho, porque você fica vendo só a silhueta, né? Por quê? Porque com esse minha parada, né, já é mais... Então ele já tá todo cheio de hematoma, tá? Não, tô dolorido, vamos devagarinho, vamos fazer um esquema mais love... Vamos fazer um esquema mais love song aqui, porque eu estou meio dolorido, porque o Ice ontem encheu de bolacha. Agora, cara, agora aquela cena, além de ter sido... O pessoal tá emocionado. O Miotti não está gostando desse mesmo colocador. Miotti, defenda. O Miotti tá defenda puto, o programa, cara, defenda o filme. Velho. Ele vai ter que censurar essa merda inteira, cara. É, tá foda, eu tô fudido nessa porra. Vamos lá. Uma coisa que eu queria discutir com vocês a respeito do filme, a gente já tá, só pra gente começar, a gente já vai dar uma encerrada que a gente já tá pegando o Garcia aí, já pegando o Garcia, cara, eu tô dando uma atrás da outra, né? Tá. A gente tá enchendo o saco, que eu quis dizer, a gente tá enchendo o saco. Tô com merda de cama, porque até agora eu não senti nada. não, toma essa, bicho. Eu quis dizer que a gente tá aqui já segurando o Garcia, já tá, tem quase 3 horas. Então, só pra gente já encerrar mesmo, eu queria comentar com vocês, ah, cara. Se a pessoa quer se livrar de você, é que nem, porra, a visita tá com sono, né? Não, já que vai... isso. O cara tá animadão lá, tomando cerveja, feliz. Faz um salgadinho aí. Não, você tá cansado, né? Mas, porra, uma patatinha fria. Não, mas porra, tá tarde. Porra, você não tá cansado? Aí começa a bocejar. Nem nada, galera. Eles é que estão querendo me expulsar dessa porra. Mentira! Por mim, eu não encerrava esse programa nunca, porque eu tenho tanta coisa pra conversar contigo, a gente tem tanta coisa pra falar com você, pra conhecer, pra absorver a respeito da dublagem, a respeito mesmo de conversar mesmo, que esse papo aqui ia levar umas 5 horas, mas a gente sabe que você é um cara mega ocupado, e a gente não quer te atrapalhar mais que você tá... De meia da noite, inclusive, porra, eu faço muitas coisas. É a que toca na hora da ventada na champola, e ali ele escuta a música automaticamente. Peraí. Vamos explicar o que é champola e jatada na champola? Não só o monja, mas tem gente que não entende. O que é a champola, meus caros? Como é que eu vou explicar de uma maneira que o pessoal entenda? É a buce... Aí o cara leva a... Já é... Cara, não vulva, né? Nunca vulva. Não, nunca vulva, nunca vulva. Vulva tira o tesão. Deixa o tá tudo bem. Agora vulva tira o tesão. Ô, Mário, você... É a mesma coisa de grelo dizer que é o clitóris. Deixa eu segurar no seu clitóris. Puta, meu. Ou então introduza-me seu dardo varonil na minha vulva. O pai atropela o garoto. Beleza, o que que faz? Acorda o cara assustado num quarto escuro, tudo trancado. A mulher tirou as calças do cara, velho. Ela não tirou a camisa. Não, eu tirei a camisa pra você ficar mais à vontade. Não, velho. Ela tirou só as calças. Ele fala, cadê minhas calças? Ela falou... Isso tá em cima do meu enxoval. Olha aí, velho! Ela botou longe pra ele ter que levantar e pagar a bundinha na frente e aí dela. A gente vê o pacotão. Manjar rola na frente Manjar dela. Rola na frente da câmera. E é engraçado que no filme ela fala assim, ela é toda pudica. Eu, na minha idade, eu só fui dar o c*** pra lá de 50 anos, nunca vi, que não sei o que. Teu pai, essa p*** croada, nunca chupei este p***. Por isso que teu pai é assim, meu doido da cabeça. Meu irmão, o cara volta pra 1955, velho. A mulher vem aí, vamos jantar, bora. A mulher já, quando senta do lado do cara, a primeira coisa que ela faz, dá uma funfada. Foi durão, hein? Maneiro, ele pode hein? Dormir no meu quarto. Pode dormir no meu quarto. Os avós do Marty McFly são os velhos mais retardados que eu já vi na minha vida. Cara, como é que tu tem uma filha adolescente? Porque convenhamos, o Michael J. Fox não é um cara feio. Não era um cara feio. Hoje ele tá velho, mas na época ele não era um cara feio. Cara, então adolescente, boa pinta, com um pacotão entre as pernas, pelado, sozinho no quarto, trancado com a tua filha adolescente, velho. Aí a filha vira e fala assim... Ele deve dormir aqui, não é, papai? A mãe bota a mão no queixo e fala assim, acho que ela tem razão. Meu irmão, aquela velha tava grávida. Eu ia dar um murro na barriga daquela velha e falei, você não merece ter um filho. Não merece ter outro filho. Por isso que um vai pra cadeia, a outra é uma depravada sexual do caralho. Lá não é teu cu, bando de velha filha da puta. Ainda tem o irmão do Kevin, né? O tio do Marty é o irmão do Kevin Arnold. É o irmão do Kevin Arnold, do Tempos Incríveis. Cara... Que já era pentelho nessa época, né, velho? Você deve ser rico. Cala a boca, moleque. Você tá com esse chapéu de guaxinim na cabeça. Tá achando que é quem, velho? Você tá achando que é o quê? Você tá achando que tá numa tirinha de jornal? É isso? É. Você acha que é bonito. Você fica com um guaxinim morto na cabeça. Ah, não, desgraçado. Presta atenção nos sinais que o filme te dá de que a mulher é uma vagabunda. Ah, eu pensei que acordar do lado do filho nu fosse um sinal. Desculpa, te entendi de errado. Antes, quando o cara atropela o Marty, ele fala assim... Fulana, outro desses moleques se jogou na frente do meu carro. Exatamente o que eu pensei. Esse velho faz coleção? Outro desses moleques se jogou no meu carro. E esse é branco. Ah... Para o Futuro é um filme muito preconceituoso, velho. E aí, cara, ele fala, outro desses moleques se jogou na frente do meu carro, falando pra mulher do tipo, olha, vamos ter que ajudar mais um. Ou seja, o Marty McFly não era o primeiro a frequentar o quarto da Lorraine só de cueca. É verdade, porque a Lorraine, ela tá com a janela arregaçada. E trocando de roupa, né? Meu irmão, ela tá trocando de roupa com um sutiã fura-olho. E aí, quando ele acorda, ela fala pra ele assim, eu nunca tinha visto uma cueca roxa. Ou seja... Eu sempre vi, né? Ela sempre viu outras cuecas dos caras que o pai dela atropelava e botava lá pra ela cuidar, bicho. Na versão HD, eu não sei se vocês separaram, mas tem mais um sinal desse aí. Quando a mãe dele anda, sabe aquele barulho de duas bexigas se esfregando? Fica, vim, vim, vim. Aquela ali é a mulher excitada, velho. Aí o pai, eu não entendo, toda vez que a gente recebe visita, fica esse barulho de bexiga aqui dentro de casa. Velho, por isso que tá o velho arrumando a televisão, eu tenho certeza que essa televisão, velho babão. E aí ela vira pra ele e fala assim, eu nunca tinha visto a cueca roxa, Calvin. Aí ele, por que que você tá me chamando de Calvin? É o nome que tá na sua cueca, não é? Aí ela já vai querer mostrar pra ele onde é, velho. É, bem aí, na cabecinha. Bem onde tá o cogumelo. É, cogumelo prazer em conhecê-lo, Calvin. Marty, já senta do lado dele. E aí ela vai na orelha dele e fala assim, Klein. Cara, mas eu ia comer muito a minha mãe, velho. Paradoxo temporal ia ser uma piada, né, bicho? Perto disso. Futurama já disse isso. Cara, se eu volto no passado e a minha mãe é daquele naipe, meu amigo, e o vestido que ela usa, cara? Que cena? No baile. Ah, no baile. Vestido do baile que ela usa. Aí vai pra festa, né? E aquela festa também, puta que me pariu. Teve gente que perdeu a virgindade naquela festa, né? Ah, mas tu tem dúvida. A cena do carro, que é os peitões, né, velho? Os peitos dela tava prontinho pra fazer assim. Ai, ai. Inclusive, ai, eu acho que faltou peitinho esse filme. Porra, mas ia ficar muito escroto, né, velho? A gente tá conversando, mas, velho, imagina o nível de escrotidão a mulher botar os peitos pra fora pro próprio filho. Irmão, pelo amor de Deus, velho. Que ali ela ia sentar. Velho, ali ela voou em cima do Marte. Falou assim, engraçado, você beija, parece que eu tô beijando meu filho. Eu não senti isso quando meu você beijou a cola. Meu irmão. É, beijando meu irmão. Porque ela beija o irmão, né? Ela já beija o irmão. Você beija. Olha que família disfuncional, velho. Você beija como meu irmão, o bebê.